Às quartas, ninguém nos para. Rédea solta. Entre as 21 e as 23 horas, André Diniz e Filipe Carmo mantêm o espírito jovem que há em ti e trazem-te humor, desafios, comentários à atualidade e vozes novas que vais gostar de ouvir. Rédea solta. A música animada para que consigas encarar melhores o resto da semana. Todas as quartas, entre as 21 e as 23 horas, com Filipe Carmo e André Diniz. We can do better. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Rédea Solta especial de hoje. E especial porquê? Porque continuamos nesta senda de grandes entrevistas. É verdade, as pessoas que me conhecem, as pessoas que acompanham o Rédea Solta, sabem perfeitamente que eu gosto muito desta vertente, gosto muito de fazer perguntas, gosto muito de entrevistar, e tinha sido algo que tinha entretanto ficado esquecido no nosso programa, no Rédea Solta, e que de há umas semanas para cá temos conseguido colmatar. Ora bem, tivemos recentemente nesta rádio Diogo Martins e João Pereira, e tivemos na semana passada o jornalista Bruno Caetano. Esta semana temos alguém que está, de certa forma, ligada também com estes dois entrevistados, estes três entrevistados que tivemos nestas duas últimas semanas, e principalmente com um deles, com o João Pereira, aliás, com o Diogo Martins, precisamente. Porquê? Porque há um projeto que ambos fizeram, aliás, dois projetos que ambos fizeram, e onde vamos tentar saber também se cruzaram por lá. Mas é engraçado que têm, de facto, estes dois projetos em comum e vamos tentar saber que projetos são esses. Ora bem, Sandra, estamos em grande, até porque já temos uma chamada em linha, não sei quem é, não faço ideia. Antes de dar palavra a esta chamada, portanto já atendi a chamada, daqui a pouco vamos saber quem é que nos fala daquele lado, mas antes disso, dar as boas-vindas à Sandra. Eu queria, antes de te dar a palavra, dizer que só trago aqui à rádio pessoas que admiro, pessoas cujo trabalho me faz, de alguma forma, ficar surpreendido. E hoje é o caso da Sandra. A Sandra, acima de tudo, e ficou comprovado por aquilo que estivemos a falar lá fora, é também alguém muito divertida e muito, muito boa pessoa, pelo menos foi essa a impressão com que fiquei, portanto faz ainda mais sentido a presença da Sandra aqui hoje. E curiosamente, a Sandra aceitou à primeira o convite para estar aqui hoje comigo, portanto muito obrigado por teres vindo, Sandra, e espero que seja uma noite em grande para ti, que te divirtas connosco e que o Rédea Solta te consiga fazer sentir bem recebida. Portanto, muito obrigado por teres vindo, Sandra. Olá, boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada eu pelo convite. Eu acho que é sem dúvida um prazer, e isso teres dito que eu aceitei à primeira, eu sempre que posso e sempre que tenho disponibilidade, não só gosto de aceitar este género de convites, porque também acho que me acrescenta imenso a mim, e é sempre bom, tipo, obrigada, obrigada eu. A Sandra dizia que era a primeira vez que estava aqui na rádio, e portanto vamos tentar que de facto tu te sintas tão motivada a continuar, que quem sabe até queiras ter um programa teu de rádio, e seria adorava, rádios deste país, adorava. Acho que sim? Adorava. Ora bem, fica a mensagem, portanto, esperemos que alguém daquele lado pegue nessa mensagem e que te possa então dar essa oportunidade. Eu acho que terias todo o jeito, aliás, pelo que sabemos de ti, pelo que conhecemos, acho que sim. Ora bem, Sandra, vamos agora sim tentar saber quem é a primeira pessoa que nos liga hoje. Não costumamos começar logo com uma chamada, mas acho que não faz sentido deixar a pessoa do outro lado à espera. Portanto, ora, muito boa noite. Quem é que nos ouve já deste lado? Estou com medo. Olá, com certeza. Olá, a Sandra Risse, portanto, à partida conhecerá a pessoa que está do outro lado. É verdade. Ora bem, quem nos fala? Sou Constança. Constança, boa noite. Bem-vindo ao Rédea Solta. Olá, muito obrigada. Pronto, eu queria fazer perguntas, não é? Também pode ser para isso, sim. Ok, então eu queria fazer uma pergunta, que é, Sandra, como é que tu consegues conciliar tudo o que tens? Eu sei de muitos projetos que ela ainda não está a dizer, mas como é que consegues conciliar tudo? Ou seja, YouTube, eventos, os projetos que tens secretos, os que não são secretos, queria saber isso. Ora bem, Constança, podes ficar desse lado à espera de ouvir esta resposta. Sandra, se calhar começamos já por aqui a responderes a esta pergunta. Ainda não sabemos que projetos em concreto está a Constança a falar, vamos saber ao longo desta entrevista, mas pelo que se percebe, eu também já sabia porque te acompanho e acompanho o teu trabalho, há muita coisa a acontecer na tua vida, e ainda bem que sim, mas como é que tu consegues arranjar espaço para tanta coisa, não é? É verdade, há muita coisa a acontecer. Deixa-me só aqui levantar um bocadinho o teu microfone. Levanta só um bocadinho para cima. Exatamente. Ok. Está bom? Exato. Há muita coisa a acontecer na minha vida, sim. Obrigada, Consti, pela pergunta. Eu acho que isto pode parecer clichê, mas eu acho que tudo depende da vontade que nós temos e da energia e do esforço que pomos naquilo que fazemos. E quando nós estamos a fazer projetos que amamos e quando aquilo que fazemos nos preenche, acho que nem sequer me vem à cabeça deixar para amanhã ou tentar não fazer. Eu desde muito pequenina tive que conciliar várias coisas, sempre estudei e trabalhei em representação ao mesmo tempo, e acho que acabei por desenvolver essa skill de fazer muita coisa ao mesmo tempo e de conseguir desligar e ligar de um projeto para o outro e atualizar as situações, eu acho que tem tudo a ver com a capacidade de organização, com sabermos exatamente o que é que vamos fazer a cada hora. Não que eu seja a pessoa mais organizada do mundo, eu sou organizada, mas também tenho aqueles momentos em que, tipo, tinha que fazer uma coisa às 3, acaba por ser às 3:30, depois surge outra coisa, eu não digo que não, tento sempre conciliar tudo, mas eu acho que é isso, eu acho que com uma grande organização e força de vontade acima de tudo, tudo se consegue, e sem dúvida que tantos projetos secretos, meus amigos têm isto, gostam sempre de deixar um bocadinho de secretismo nas coisas, tantos projetos secretos que a Constança está a falar, como aquilo que está público nas minhas redes sociais, eu acho que tudo se faz com organização e mesmo com vontade. Acho que é a maior dica que eu posso dar, tentarmos aproveitar os nossos dias ao máximo e tentarmos ter prioridades acima de tudo. É assim, claro que há coisas que às vezes quero fazer e não faço, há coisas que ficam para trás, mas eu tento sempre que essas coisas sejam as menos prioritárias e que eu possa fazer num dia a seguir, ou que não seja tão relevante fazer naquele momento. Eu costumo dizer que aquela frase do quem corre por gosto não cansa, eu não acredito muito nesta frase, porque cansa na mesma. Cansa é de uma maneira diferente, não é? E acho que neste caso, e já vamos perceber mais à frente porque há muita coisa a acontecer na vida da Sandra, ainda bem. Constança, ora bem, antes de desligarmos esta chamada contigo, ainda estás desse lado, não é, certo? Estou, sim. Pronto, antes de desligarmos esta chamada, e porque já percebi que é alguém próximo aqui, precisamente da Sandra, queria perceber, Constança, como é que nós podemos aqui definir quem é a Sandra? Que palavras é que descrevem a pessoa que eu tenho aqui à minha frente? Oh, meu Deus. Olhem, a Sandra é a pessoa mais determinada, com foco e trabalhadora que eu conheço, e que chega onde ela quer sem precisar de ajuda de ninguém. Oh, Sandra, que boas palavras estas, não é? Nós somos amigas há muitos, muitos, muitos anos e passámos por experiências incríveis e, acima de tudo, por um grande crescimento. Porque começámos a ser amigas naquela altura de descoberta, tipo os 13 anos, e agora eu costumo dizer que somos amigas há 7, se calhar amigas já são quase 10, não é? Nós vamos ficando num número e não aumentamos. E realmente crescemos muito juntas, passámos por várias fases e a Constança é uma das minhas melhores amigas neste momento, se não a minha melhor amiga. E porque eu não gosto muito de dar rótulos às coisas, mas sem dúvida que é um bocadinho falta de humildade, desculpem, eu dizer que concordo com o que ela disse, mas de certa forma eu percebo perfeitamente porque é que ela diz, porque eu também me caracterizo como uma pessoa assim. Eu, quando ponho o foco numa coisa e um objetivo, ninguém me para até eu conseguir chegar lá, e quando eu acredito naquilo, eu dou tudo e faço tudo, nunca passo por cima de ninguém. Acho que isso é importante, não é? Não vale tudo, vale tudo dentro da minha bolha. Não vale prejudicar alguém, nem obrigar ninguém a fazer nada, mas dentro daquilo que eu posso dar, desde dormir pouquíssimo, desde andar a correr de um lado para o outro, eu quando quero uma coisa, faço isso, sim. Sandra, vamos também perceber mais à frente nesta entrevista que a grande parte das pessoas que te seguem, ou eu diria uma parte das pessoas que te seguem, o fazem porque tu consegues inspirar pessoas. E eu já vou explicar isto e a Sandra também. Entretanto, agradecer à Constança esta chamada, que não só foi uma ótima pergunta, uma pergunta muito pertinente, mas também aproveitar para deixar aqui o ego da Sandra mais inchado para esta entrevista. Portanto, Constança, muito obrigado por esta chamada. Beijinho, e espero que continues desse lado a ouvir. Até logo, beijinhos. Obrigado, Constança. Obrigado, boa noite, obrigado. Ora bem, foi a primeira chamada da noite. As pessoas responderam rapidamente ao teu repto e agora sou eu que te vou pedir alguma coisa. Ora bem, isto costuma ser sempre improvisado, que é as pessoas quando chegam aqui, a meu pedido, lançam um facto aleatório sobre elas próprias. Portanto, alguma coisa que não seja tão evidente sobre ti, alguma coisa que seja um facto aleatório, uma coisa que tu agora tenhas na tua cabeça, uma coisa que não tenhas pensado propriamente sobre ela para dizer, alguma coisa que aches que faz sentido que as pessoas saibam sobre ti, mas que não seja alguma coisa evidente que se olhe para ti e que se saiba logo à primeira. Lembras-te de alguma coisa? Que me venha à cabeça agora. Uma coisa que venha à cabeça. Eu posso começar. Eu vou, isto não é um facto aleatório propriamente novo para quem segue este programa, mas há um projeto no qual tu participaste que eu diria que me mudou a minha vida, inevitavelmente, como mudou a de muitos adolescentes, que é obviamente os Bonecos com Açúcar. Portanto, este pode ser o meu facto aleatório de hoje, que é a minha vida, a minha adolescência, a minha juventude também foi muito influenciada com a existência dessa série. Portanto, nessa série onde tu também participaste, já vamos falar sobre isso. Portanto, este pode ser o meu facto aleatório de hoje. Há alguma coisa que tu te lembras assim? Se não, deixamos mais para a frente e tu vais pensando com o tempo alguma coisa que possas lembrar. Se calhar a primeira coisa que me veio à cabeça é que eu raramente durmo com o cabelo solto, pá. Olha, um ótimo facto aleatório. Não dormes com o cabelo solto? Não. Costumo fazer uma trança ou então tipo um rabo de cavalo ou um coque daqueles tipo de balé. Não sei, faz-me confusão estar a dormir com o cabelo solto. Raramente durmo mesmo com o cabelo solto, até no inverno, tipo, tenho o hábito de fazer uma trança e ir para a cama. Pronto, isso é uma coisa que ninguém pode ver, não é? Mas é um ótimo facto. A menos que durmam comigo. não saberia. Por isso, yeah. Olha, muito bom, Sandra. Começámos então agora sim o programa de hoje a dizer às pessoas e deixar as mensagens que habitualmente deixo no início deste programa, que é: este programa vive muito da participação das pessoas, como já pudeste perceber, há muitas pessoas a ligar sempre para cá. A primeira chamada de hoje foi de uma pessoa que a Sandra bem conhece, uma amiga. No entanto, você aí em casa, que está a ver-nos pelo Facebook através... ou seja, que nos está a ver através do Facebook e está neste momento a pensar, gostaria de perguntar à Sandra qualquer coisa, pode fazê-lo. E pode fazê-lo como? Tem várias formas. A primeira é através da caixa de comentários que aparece precisamente neste direto do Facebook, portanto pode deixar a sua questão, o seu comentário, o seu parecer, precisamente aqui na caixa de comentários do Facebook. Essa é a primeira forma. A segunda forma é ligando para o 210-860-787, 210-860-787, para poder então participar nesta conversa e... nesta entrevista. Eu não gosto muito de chamar a entrevista, porque acho que aqui nós não te vamos entrevistar, vamos ter uma conversa muito descontraída, e é isso que eu espero que aconteça, como acontece sempre. Portanto, já sabem, participem, deixem as vossas questões, que a Sandra está aqui pronta para responder a tudo. Ora bem, Sandra, vamos começar esta conversa precisamente com a forma como tudo começa na tua vida, com a forma como tu entras no meio da representação, porque no fundo é também isso que de certa forma te caracteriza, não te define, mas também te ajuda a caracterizar, que é o mundo da representação. E tu, como dizíamos também em off e como toda a gente que te acompanha sabe, começaste muito cedo. Portanto, há um projeto que marca o início da tua carreira. Eu queria perceber, e todos nós queremos perceber, como é que tu chegas a este projeto, como é que este projeto surge primeiramente na tua vida, e como é que isso também acaba por mudar todo o teu percurso, apesar de seres ainda muito jovem. Portanto, Sandra, estamos a falar, obviamente, eu creio que esse será o teu primeiro projeto, será a Floribela, não? Não é? Ah, sim, sim. É Floribela? Sim, pronto, acertei, sim. Acertei. Se bem que foi uma pequena participação. Uma pequena participação, mas acaba por ser esse o teu primeiro projeto. Como é que tu entras, como é que chegas aqui, se já havia alguma coisa antes disto, e como é que isto acaba também por mudar então o teu percurso? Então, eu do que eu me lembro, e acho que às vezes nem são memórias, é mais aquilo que os meus pais vão contando, eu sempre fui uma menina bastante extrovertida, que chegava, por exemplo, às lojas de roupa, experimentava a roupa nos provadores, mas ia sempre desfilar lá para fora. Tipo, toda a gente que estivesse numa santa loja de roupa via a mini Sandra a desfilar lá, e as pessoas achavam imensa piada e diziam: ah, que gira, que gira, que gira. Até que houve um dia que uma amiga da minha mãe disse: ah, Sandra é tão extrovertida, não tem vergonha de nada, porquê é que não a inscreves numa agência? E os meus pais nunca, não é que nunca achassem piada, mas eu era muito pequenina, tipo, os meus pais apoiam-me em tudo aquilo que eu digo que quero fazer. Então disseram, pá, nunca pensámos muito sobre isso, se ela um dia mais para a frente achar piada e quiser seguir alguma coisa ou quiser tentar, tudo bem. Até que mais ou menos com 5 anos eu fui a um casting na antiga Feira Popular, em Lisboa, e esse casting eu não sabia ler nem escrever. Portanto, eu decorei um texto que a minha mãe me ia dizendo, e cheguei lá, era um casting aberto, tipo milhares de pessoas. Eu cheguei lá, entrei sozinha na sala de casting, saí, e a primeira coisa que a minha mãe disse à senhora foi: ah, ela não fez nada, tipo, ficou com vergonha. Ela: não, não, fez tudo muito bem, muito rápido. Portanto, eu era assim muito despachadinha. Como cheguei aqui quase nem o cumprimentei, já estava a perguntar o que ele fazia da vida, há quanto tempo e não sei o quê. E assim é que é bom. Okay. Desculpa. Só para as pessoas poderem ouvir da minha forma. Pronto, e entretanto, isso foi o início de tudo. Fiquei numa agência, fazia alguns desfiles, comecei a fazer publicidades com 5 anos. Não me lembro... Com 5 anos. O meu primeiro anúncio, eu acho que já não está online, tenho imensa pena, porque gostava de rever, foi o Limiano Kids, para a Limiano, em que eu era uma miúda com 5 anos que fingia que estava a cantar e a dançar. Que foi muito giro, foi muito interessante de gravar. Tenho mesmo essa memória de gravar nos estúdios. Consegues lembrar-te disso, apesar de seres tão nova? Consigo, porque eu não canto bem. Eu adoro cantar, mas eu não canto bem. E nesse anúncio eu tive que fazer playback de uma música. Portanto, e tinha um top com lantejoulas que veio de França. Tipo, uma cena, uma miúda de 5 anos com um top de lantejoulas, tipo, mega pirosa. Eu adorei. E tinha que comer queijinhos ao mesmo tempo, foi muito agir. E tenho mesmo essa memória. Até que daí para a frente, pronto, eu comecei a fazer mais anúncios, lembro-me de começar a ir a castings para participações especiais, e fiz então algumas participações em novelas, inclusive na Floribela. Foi uma participação pequenina, mas eu adorei, eu sempre adorei esse mundo, e eu lembro-me e sou mesmo feliz quando estou a representar. É algo que para mim não é trabalho, tipo, é uma coisa que eu faço a qualquer hora, a qualquer dia, tipo, preenche-me tanto que é como se fosse um hobby, mas acaba por ser um trabalho. Pronto, e então foi assim que eu cheguei à Floribela e que depois continuei a fazer outros projetos. Se bem que na Floribela, tu, apesar de ter sido também uma participação curta, como tu dizes, acabas por encontrar pessoas muito grandes nesta área, algumas que de certa forma estavam a começar e que acabariam por se tornar até muito grandes, e acabas por entrar então neste mundo, não é, ou seja, não é pela porta pequena, entraste pela porta grande, entraste logo num grande projeto, uma coisa que foi muito falada na altura, e no entanto, o teu segundo projeto, pelo que sei, não sei se estou totalmente certo ou não, acaba por ser Os Morangos com Açúcar, não? Ainda há outra coisa pelo meio? Com 9 anos fiz a Doce Fugitiva. A Doce Fugitiva com a Rita Pereira. Exatamente, né? exatamente. E esse projeto caracterizava-se por ter participação de muita criança, não era? Sim, eu era o patinho feio, era a única que não era do orfanato. Eu tinha mesmo o meu núcleo, fazia de filha da Oceana Basílio e neta do Manuel Cavaco e prima então da Rita Pereira, como estavas a dizer, e portanto normalmente até dizem, eras uma das meninas, e eu não, eu era a única que não estava, mas sempre, eu lembro-me, eu sempre que recebia os guiões e que tinha cenas com eles a cantar e a dançar no orfanato, fazia-me o dia completamente. Eu quando ia buscar os textos dizia, por favor, eu neste episódio tenho uma cena com eles, porque eu estava sempre a gravar com os mais velhos, e por isso é que eu também acho que acabei por me adaptar muito a estes meios, mas sempre que tinha cenas com as crianças ficava mesmo feliz. Porque eu era uma criança, claro. Só um bocadinho. E diz-me uma coisa, tu sendo muito nova e começando a participar nestes projetos muito grandes e de grande dimensão, na escola os teus colegas, os teus amigos já te reconheciam, já falavam contigo, sabendo que tu estavas ali, como é que foi também gerir tudo isto enquanto criança? Porque no fundo dás por ti a ser conhecida, dás por ti as pessoas a conhecerem-te e tu não conheceres essas mesmas pessoas. Como é que isto foi para ti tão nova, lidar logo com este impacto tão grande? Eu não tenho assim muitas memórias, tenho algumas, principalmente a Doce Fugitiva, que foi no meu quinto ano, e o quinto ano eu acho que é um salto completamente gigante, porque é do básico para o quinto ano, muito mais disciplinas, uma escola muito maior, eu não conhecia ninguém e quando entrei comecei logo essa novela, então para além do mundo de trabalho ser novo, o mundo escolar também era novo. Lembro-me de ter inclusive alguns professores contra, que não me facilitavam propriamente. Tiveste professores que não concordavam? Que não concordavam, que eu lembro-me de uma frase de uma professora, não me lembro do nome dela, mas gostava de mandar um beijinho, que numa reunião comigo e com o meu pai e com outra professora disse, se fosse minha filha ou minha neta não fazia. E eu disse, mas eu não sou, eu quero e não sei o quê. E eu lembro-me, portanto, que os professores não só não me facilitavam muito a vida, como havia sempre aqueles meninos e meninas que é normal da idade, nós não sabemos, não é? Não reagimos às coisas da maneira que achamos mais corretas. Lembro-me de haver boquinhas de, vai lá para a fábrica do chocolate, vai lá fazer não sei o quê, ou eu não estar numa aula e depois alguém me contar, a Sandra não está aqui porque está na TV a gravar, ou alguma coisa do género, mas era sempre tudo super falado com os professores, portanto havia realmente uma compensação, eu raramente faltava e quando faltava é porque tinha mesmo que ser, e a TV sempre tratou disso com a escola, nunca fiquei prejudicada, mas lembro em específico de uma situação, de uns meninos que já me andavam a chatear há algum tempo, e eu já não estava a conseguir, não podia ser eu a resolver, até como o dia que o meu pai me foi buscar à escola, e eu disse, papá, aqueles meninos chateiam-me todos os dias para eu estar na televisão, e ele disse, então vou falar com os meninos, eu não, papá, porque se eles amanhã ainda me chateiam mais porque foi o pai que foi falar. O pai, não, Sandrinha, vamos lá os dois. Eu lembro-me que o pai disse aos meninos, olha, não gozem mais com a minha filha, senão eu tenho que vos explicar melhor as coisas, não, o porquê dela, claro, dela claro, estar claro. A fazer, e eles disseram, está bem, nós não gozamos mais, e nunca mais gozaram. Mas é difícil, é assim, eu não tenho, eu acho que não levava as coisas tão a sério porque eu tinha 9 anos, mas lembro-me que havia sempre alguma coisa, tipo num centro comercial, na rua, mas os meus pais sempre me disseram, é simpática com as pessoas, ser simpática, tipo as pessoas gostam de ti, gostam de te ver, responde a tudo, e eu sempre, acho que sempre levei as coisas tipo de uma forma saudável, natural, sem grandes cenas. Sandra, não sei se percebeste, mas entretanto há mais uma chamada. Não percebi. Eu não sei quem está do outro lado e vamos os dois descobrir então quem é que nos ligou desta vez. Ora, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, quem nos fala? Pois... Daí eu vou falar aqui um bocadinho e vou ver se a pessoa do outro lado... Olá, papá! Ai, não acredito! Foi rápido a perceber, foi rápido a perceber. Se eu não identificasse a voz do meu pai, acho que já não tínhamos uma conversa muito séria. Ora, muito boa noite, mas acaba por ligar no momento certo para podermos ter esta conversa, porque a minha questão que vinha a seguir vinha precisamente no sentido dos teus pais, portanto esta chamada vem no momento certo. Portanto, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Rede Solta. E neste momento estávamos precisamente a falar desta questão, da Sandra ser tão nova e ter de repente entrado neste mundo, que é um mundo também muito complicado, enquanto pais acabaram sempre por apoiar, por dar o maior auxílio, por permitir que a Sandra desse então estes saltos tão grandes, nunca foi confuso para vós, nunca impediram a Sandra de fazer este ou aquele projeto, como é que foi também fazer esta gestão? Porque no fundo a Sandra aparecia, mas quem está por trás a tratar de tudo acabariam por ser também vocês. É verdade. É verdade. Tem toda a razão quando diz que é um meio confuso, muito complicado. Mas eu acho que pelo menos com o pai, e falo também pela minha mulher e mãe da Sandra. Olá, mamãe. Eu acho que desde início, logo pequenina, que nós sentimos que ela tinha esta dica, que gostava realmente essa paixão. E sempre fizemos tudo, mas tudo com grande esforço, por vezes com grande esforço, porque, como devem imaginar, hoje não funciona assim, mas antigamente conseguiam um casting, era um casting que, por vezes já dizia à Sandra, olha, tu falava para ir a um casting, queres ir? Porque chegava só aos castings e ela tinha 100, 200 pessoas à frente dela, e às vezes era horas e horas e horas à espera. Mas ela sempre dedicou-se a isso muito bem e sempre fez um grande esforço. E nós, quem com pais, obviamente que sempre apoiámos e vamos continuar sempre a apoiá-la. Diga-me uma coisa, eu gostava de perceber também como é que, enquanto pais, ajudaram a Sandra a lidar, e a Sandra muito pequena, a lidar com expectativas. Ou seja, a Sandra de repente está por si em grandes projetos, e como é que, enquanto pais, souberam explicar à Sandra que este mundo não é um mundo eterno, ou seja, as coisas têm o seu fim, estas participações também teriam o seu fim, e que hoje ela estava em altas, mas amanhã poderia não estar, e amanhã poderia não estar em nenhuma novela. Como é que foi também gerida todas essas questões de expectativa? Houve essa preocupação, as coisas foram levadas com muita naturalidade e nunca se falou disso. Queria perceber um bocadinho como é que foi feita essa gestão da vossa parte. Houve sempre uma coisa que nós sempre temos à Sandra, que uma coisa é esta vida, como disse, é verdade, uma vida de atriz, hoje pode estar lá em cima, para a semana está cá em baixo. E há uma coisa que nós sempre falamos com ela e ela percebeu muito bem, muito, muito bem, que foi a formação. A formação é uma coisa que hoje nós não podemos deixar isso para trás. E nós sempre apostámos na formação e ela também dedicou-se totalmente à formação. Fez o 12º ano, fazendo ao mesmo tempo novelas e outros projetos. Foi para a faculdade, fez a faculdade. E nós, como pais, estamos muito gratos porque ela percebeu isso, porque nunca sabe, é sempre bom ter uma formação e espero que ela, um plano B. Não digo hoje, mas amanhã, continuo novamente com a formação, porque a formação é uma coisa que é mesmo muito, muito importante. Sandra, estou a perceber que há aqui um laço muito forte entre ti e os teus pais. Que papel é que acabam por ter então os teus pais em todo o teu percurso? Pelo menos estamos a falar aqui a nível artístico, da representação. Que papel é que eles acabam por ter e de que forma é que eles também foram importantes para que tu hoje possas pensar da forma que pensas, para que possas olhar para isto da forma como olhas? Queria perceber isto. Os meus pais são o meu pilar, não é? Eu espero que eles tenham um babete ali no carro ou em casa. eu acho que eu defendo muito isto e falo muito disto com amigos, com os meus amigos mais chegados. Eu acho que aquilo que nós somos e aquilo que nos forma ao longo da vida está assente numa única coisa, que é a família. E eu estudei isto em sociologia, ou seja, todas estas teorias não só vieram da minha cabeça, como eu consegui comprovar com algumas coisas que estudei. E a verdade é que nós vimos ao mundo, somos zero, somos um ser igual a todos, vimos todos ao mundo de forma igual, mas acabamos por ser formados com as pessoas com quem passamos mais tempo, não só no início da nossa vida, da infância, como ao longo da vida toda, mas depois já estamos formados, vamos só pegar em pequenas coisas, em pequenos inputs das pessoas que vamos conhecendo. Mas sem dúvida que eu acho a família, eu acho não, tenho a certeza, e digo isto de boca cheia, a família é o mais importante, é aquilo que nos dá a nossa estabilidade emocional, psicológica, mesmo a nível físico, tipo o sermos bem tratados, o termos horários para dormir, o horários para comer, e os meus pais são esse pilar da minha vida, sem dúvida, e continuam a ser e vão continuar a ser. Eu costumo dizer que eles só não fazem por mim o que eu não deixo, porque eu também acho que o ser mimada não é assim tão bom, porque as pessoas precisam de voar, eles deixam-me voar. Mas só não fazem por mim o que eu não deixo. O que eu quero dizer com isto é que se eu deixasse, se eu quisesse, eles faziam muito mais, porque faziam tudo. Os meus pais, eu esqueço-me de alguma coisa, os meus pais estão dispostos a ir levar-me essa coisa que eu me esqueci, ou a dar-me uma boleia quando eu estou sem carro, ou se eu tivesse dito, os meus pais tinham-me trazido aqui na boa. Eu é que acho que é importante nós também seguirmos um caminho sozinhos, porque a realidade é que nascemos e morremos sozinhos e acho que temos que nos safar, porque um dia que as pessoas que amamos não estejam cá, nós temos que saber seguir, mas são um pilar, fazem tudo por mim, sempre fizeram, eu também sou super grata, estou sempre a dizer isso nas redes sociais, porque é mesmo aquilo que eu sinto, e sim, tive sorte no berço onde cresci, sem dúvida. Sandra, diz uma coisa, como é que se chama o teu pai? António. António, queria só fazer uma última pergunta, e já que estamos aqui a falar consigo, acho que é também a oportunidade perfeita para tentarmos perceber como é que é a Sandra enquanto filha, portanto, o que é que sente enquanto pai da Sandra e com todo este crescimento que a Sandra tem aqui desenvolvido, porque eu acho que as pessoas que não a conhecem muito bem não sabem, mas a Sandra olha para a vida e para todas as coisas da vida de uma forma muito especial, muito específica, e portanto acaba por ser também uma pessoa, também ela especial, e queria que o António, não é António, está certo? Queria que também explicasse como é que então é ser pai da Sandra, se é difícil, se é fácil, como é que é? A Sandra, acima de tudo, já muito desde pequenina, muito responsável. E uma coisa que a Sandra tem, eu como pai, vejo isso, é que ela contém várias coisas ao mesmo tempo, ou contém, digamos, vários projetos ao mesmo tempo, é quando a minha filha realmente sente-se melhor, sente-se um peixinho na água. E quando tem só um projeto, ou tem agora está a gravar, sei lá, qualquer coisa, não tem mais nada, não é a Sandra. Verdade. Ela sente-se bem, é que tem várias coisas, e acima de tudo é uma miúda muito responsável, muito dedicada, e uma coisa que ela nunca desiste. Isso precisamente é muito importante, e ela é assim, nunca desiste, às vezes não consegue a primeira, não consegue a segunda, mas ela vai em frente e vai tentar, e assim, eu vou conseguir. E vou alcançar esse objetivo, e realmente ele alcança, e com todo o esforço, com toda a dedicação, e pronto, eu acho que é uma filha exemplar. Eu queria só dizer uma coisa, porque para as pessoas que possam estar a ouvir, que não me conheçam até, ou que não conheçam os meus pais, eu acho importante realçar uma coisa, que é, quando eu falho, ou quando eu erro e faço alguma coisa mal, os meus pais também são as primeiras pessoas a dizer-me. E isto eles podem comprovar, que é, eles não estão cá só para o bom e não estão cá só para me dizer, Sandra, fizeste isto bem, continua. Quando eu faço alguma coisa de mal, os meus pais são as primeiras pessoas a dizer, erraste, fizeste mal, bora pensar, bora ver como é que vais fazer melhor. Eu acho que isto é importante, porque às vezes há aquela ideia de, os pais, está sempre tudo bem, ó filha, fizeste sempre tudo bem, e os outros é que estão mal, e os meus pais não são assim, nunca foram assim comigo. Eu acho que isso também me formou enquanto pessoa. Que é, quando eu faço alguma coisa mal, eles realmente dão-me nas orelhas, dão sim, mãe. Dão-me nas orelhas e dizem, Sandra, esse é o caminho errado. O meu pai usa muito uma expressão que é, quando eu estou a sair da autoestrada, estou a ir ali para a Nacional, ele puxa-me e diz, a autoestrada é por aqui. Eu acho que bonito, isso é muito bonito. Eu acho que é lindo, porque eles já viveram tanto e já experienciaram tanto e têm tantos anos de vida, que nós às vezes não sabemos também o que é que andamos aqui a fazer, e por isso, apesar de eu ser uma pessoa que gosto sempre de seguir aquilo que eu quero, dou muitos ouvidos, e sem dúvida que eu prezo muito isso, o eles estarem cá para me dizer o bem, mas também estarem para dizer o mal. Eu acho isso muito importante, e acho que os pais que estejam a ouvir isto não devem ter medo de dizer aos filhos que erraram e de os ajudar, não só dizer que erraram, porque dizer que erraram também não é totalmente bom. Tipo, erraste, mas eu vou contigo ver como é que podes fazer melhor. Eu acho que isso é muito importante, e eu quero ser essa mãe no futuro. António, também palavras muito bonitas deixadas pela sua filha, a forma como também a educaram. É verdade, é que ela diz, eu concordo, e é verdade. Por vezes, não aconteceu muitas vezes, mas já aconteceu, e eu digo assim, Sandra, tu estás na Estrada Nacional, é melhor voltares para a autoestrada. Isso é uma frase espetacular, eu acho que vou passar a usar essa frase da minha vida. É pá, com direitos, faz favor. Sim, esta frase é espetacular, mas acho que faz todo o sentido. Obrigado. Todo o sentido mesmo. Bem, beijinhos, António, até logo. Agradeço imenso esta chamada. Obrigado, eu também. E muito obrigado, e que continue esta relação muito linda e muito bonita que se percebeu aqui. Obrigado. Que existe verdadeiramente. Portanto, um grande abraço para si, um grande beijinho à sua esposa, que já percebi que está a ouvir também. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Para a estação de rádio, e tudo bom, e muita saúde, antes de mais. Muito obrigado, António, para vocês noite, também. Sim, muito obrigado. Prometo que não chegue tarde a casa. Não sei. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Beijinhos. Obrigado. Aos cadeiros. Olha, Sandra, espetacular. Eu costumo dizer muitas vezes que este programa serve também muito para isto, para que, e esta troca, esta possibilidade de nós termos aqui este telefone, para que as pessoas possam ligar para cá, permite que muitas pessoas que aqui vêm recebam chamadas de pessoas que lhes dizem coisas que habitualmente não são ditas. Uhum. Tivemos aqui, por exemplo, na semana passada, o Bruno Caetano, um jornalista, e uma pessoa que, ele é jornalista de crime, e uma pessoa que ele acabou por encontrar nesse percurso, que o admirava de uma forma incrível, e isso foi-lhe dito aqui, e hoje estas palavras que tu já recebeste aqui, tanto da tua amiga Constância como dos teus pais, acho que também servem precisamente para tu hoje saíres daqui e ouvires coisas que se calhar ouves regularmente, mas outras que também não ouvirás assim tão regularmente. Portanto, continue esta senda de chamadas que pode ser feita através do número 210-860-787, 210-860-787, para falarmos aqui com a Sandra. Há também já alguns comentários no Facebook, já lá vamos, mas faz todo o sentido então ligar para cá e fazer as suas perguntas aqui à nossa Sandra, a nossa convidada de hoje. Sandra, vamos continuar. E agora sim, chega a parte de falar de um outro projeto também marcado a tua infância. Portanto, ora bem, começas na Floribela, acabas por fazer a Doce Fugitiva e de seguida vem o projeto... Só perceber se há alguma coisa pelo meio, para não ser eu a cometer aqui um erro. Antes dos Morangos com Açúcar, eu tive 3 ou 4 anos a gravar o Conta-me Como Foi, uma série de época na RTP1, completamente sem pausas. Foi Doce Fugitiva... 3 ou 4 anos no Conta-me e de seguida aos Morangos. Só para relembrar as pessoas, a Sandra entretanto cresceu, ainda há pouco uma também Sandra Silva mandava uma mensagem para mim e dizia que tu cresceste muito. Como é que ela cresceu? E tem o mesmo nome que tu, portanto um beijinho para a Sandra se ela nos estiver a ouvir. Beijinho. E portanto tu recebes muito esta frase, portanto, tu ouves muito isto, como é que tu cresceste? Porque as pessoas habituaram a ver-te criança, não é? Algumas delas em projetos muito grandes, muito sonantes, e de repente tu já estás assim, as tuas feições continuam iguais, mas tu estás muito crescida, percebes que és tu, mas estás muito crescida. Recebes muito esta frase ou nem por isso? Já recebi algumas vezes, eu acho que o que eu recebo mais é tipo, oh meu Deus, encontrei-te, não acredito, lembro-me de ti de há não sei quantos anos, ou estar a falar com pessoas, por acaso tocaste uma coisa interessante há bocado, que é, eu tenho alguns seguidores, não é? Mas não faço ideia de quem é que está do outro lado, e às vezes gosto mesmo de conhecer as pessoas e sempre que posso respondo, porque acho isso interessante, e a frase que eu acho que mais ouço, Sandra, eu lembrava-me de ter dos Morangos com Açúcar, não acredito, estás enorme, tipo, mas não estás nada diferente, porque eu não estou assim tão diferente. Em altura não cresci quase todas. Nada, e as pessoas estão cá, mas sim, recebo algumas mensagens desse género. Sim. E é mais pelo projeto Morangos com Açúcar que as pessoas te reconhecem ou outro projeto que acaba por ser mais falado? É sem dúvida que é os Morangos, sem dúvida. Os Morangos marcaram a adolescência de toda a gente. Já lá vamos também, já vamos falar sobre esse projeto. Eu adoro, já muitas vezes falei sobre os Morangos com Açúcar aqui neste programa e vamos falar novamente. Entretanto, recebemos mais uma chamada, o que é sempre bom, é a terceira, portanto eu diria que em tão pouco tempo nunca recebi tantas chamadas, o que é um ótimo sinal, portanto recebemos sempre muitas chamadas, mas não em tão curto espaço de tempo. Ora bem, vamos atender a chamada e perceber quem é que está do outro lado. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Esta voz eu reconheço, Sandra. Esta voz eu reconheço. Ora bem, para contextualizar, e porque faço isto sempre com todos os convidados, ouvinte que nos liga agora, é alguém que nos ouve regularmente, portanto acompanha este programa religiosamente, vai mais vezes ouvir o nosso programa do que à missa, portanto é preciso dizer isto. Ora, muito boa noite e bem-vinda ao nosso programa, Dona Helena, e bem-vinda também ao programa de hoje, que é especial. É verdade. Como está? Está tudo bem consigo? Tenho uma miúda muito querida, Felipe. Muito querida. Obrigada. Muito querida. Olha, cheio de elogios. Parabéns, minha querida. Linda, muito simpática. não sei se eu diga mais alguma coisa sem chorar, se não. Já se tem emocionado. Incrível, espetacular. Ora bem, para explicar, e vou deixar a Dona Helena recompor-se, a Dona Helena é talvez a maior fã deste programa, portanto a Dona Helena tinha o sonho de nos conhecer, de vir até aqui, de conhecer o estúdio, e esteve aqui connosco uma vez também em direto, portanto é uma pessoa que olha para o Rédio Solta e que ouve o Rédio Solta com muito carinho e com muita atenção, e portanto ela hoje vai passar a gostar imenso de ti. Portanto, fica já aqui registado, não é, Dona Helena? Estou é a dizer verdade, a mentira. É verdade. A partir de hoje tens mais uma fã. Agora, queríamos perceber também, Dona Helena, se já conhecia a Sandra, estamos a falar de uma jovem que acabou por entrar em coisas tão, tão importantes que provavelmente a Dona Helena já se cruzou com alguma novela, alguma coisa que a Sandra, portanto, já tinha feito. Sim, com os Morangos com Açúcar. Eu gostei muito dos Morangos com Açúcar. Dona Helena, via os Morangos com Açúcar? Via. Obrigada. E lembre-se, a Sandra não mudou muito. Morangos com Açúcar. E a Sandra não mudou muito, portanto é fácil. E Sandra, diga. Quando entrou nos Morangos com Açúcar, não entrou também uma menina que é aqui de São Domingos da Rana? Como é que se chama a menina? Pois eu não me lembro. Mas foi no mesmo ano da Sandra? Era filha de uma professora. Sim. Olha, sou sincera, não me recordo. Mas é provável, Alex. Primeiro, obrigada por estar a ouvir e é bom. E eu quase me emocionei também. Eu também choro muito facilmente. Mas estamos duas e qualquer dia somos três a fazer rádio. mas sim, olha, já foi quase há 10 anos e infelizmente não, há coisas que eu já não me recordo. Claro, mas não sei mesmo, mas acredito em si. Tu manteste contacto com algumas pessoas dessa temporada? Manteste contacto? Sim. Falas com algumas pessoas? Falo regularmente. Assim, a vida depois toma rumos diferentes. Claro, mas são pessoas que, se eu tentasse falar agora, falaria com a Sara Matos, com o Rodrigo Paganelli, Sara Santos, a Sofia Mota. Não me quero esquecer de ninguém, o Miguel Santiago, a Bruna Quintas, o Diogo Carmona. Ah, sim, eu acho que a Irma, que não foi da minha série, mas foi da série a seguir. Sim. Até porque acabamos por estar todos um bocadinho no mesmo meio, às vezes, eventos, antestreias, e é engraçado. Sim. Minha querida, eu acho que com o que eu estou a ouvir da sua boca, acho que essas pessoas moram sempre no seu coração e morarão para o resto da sua vida. Tem razão, tem muita razão. Não é? É, sim, senhora. Isso a Sandra, e por aquilo que também já deu para perceber, é uma pessoa muito emocional. Portanto, tem as emoções à flor da pele. É do teatro, pá, é uma pessoa. Achas que te ajuda também? Não é preciso também? Cebola, não, Sandrinha? Não, minha querida. Achas que te ajuda a ser assim? Ajuda. Eu vou deixar um beijinho para o meu querido Felipe. Lá que a Helena tem que ser qualquer coisa. Diga. Vou deixar um beijinho grande para o meu querido Felipe, que é assim que eu o trato. É verdade. Um beijinho grande para a mãe, para todos os ouvintes. Sandra, um beijinho grande. Dê um beijinho aos seus pais que... Já está a chorar. Obrigada. Eu vou-te explicar porquê. Porque a Dona Helena estava a ouvir os teus pais a falar e, entretanto, deixou até um comentário aqui no Facebook. Portanto, provavelmente, quando os teus pais falavam de ti e tu sobre eles, a Dona Helena estava a chorar. Aposto contigo. É verdade. Olha, já está. Já a conheço tão bem, é incrível. Obrigada. É verdade. Diga lá, Dona Helena, diga lá. É muito bonito a gente falar com os pais, ouvir o que os pais dizem, porque hoje nós precisamos dos pais. Daqui mais uns anos... Os pais, nós precisamos dos pais, daqui a mais uns anos, a filha precisa... Os pais é que precisam da filha, não é? Os pais é que precisam da filha. Está muito emocionada, a Dona Helena. Muito bonito, parabéns. Obrigada. Parabéns por tudo. Obrigada. Grande entrevistadora que levou aí hoje. Grande convidada, não foi? Grande convidada, entrevistadora. Dona Helena, um grande beijinho para si. Eu estou nervosa, estou... Eu sei, já percebi. Olha, não há palavras, porque hoje também fui ao IPO de Lisboa ver o nosso grande amigo Filipe Romão. E ficou mais sensibilizado. E vim de lá um bocadinho triste. É tudo junto. Dona Helena, daqui enviamos um grande beijinho e vamos conseguir fazer aqui 2 horas de bom entretenimento para que a Dona Helena consiga também ficar mais descontraída e mais leve e mais contente. Está bem, Dona Helena? Um grande beijinho para si. Ok, um beijinho, boa noite. Muito obrigado, minha querida. Felicidades para o seu futuro. Muito obrigada. Um grande beijinho. Obrigada, querida. Obrigada, boa noite. Obrigada. É por isso que eu gosto de atender sempre as chamadas da Dona Helena, porque ela nunca me deixa ficar mal, portanto, consegue sempre deixar as pessoas que estão desse lado com a emoção aqui à flor da pele. Portanto, fico sempre muito contente com esta chamada. Muito obrigado, Dona Helena, por ter ligado também. Entretanto, já vão surgindo aqui alguns comentários no Facebook, se calhar vamos dar uma vista de olhos. Relembrar que este programa tem a sua pausa publicitária às 22 horas, mas depois continua por mais uma hora até às 23, e a Sandra hoje vai ser desafiada. Portanto, geralmente há um desafio que eu deixo aos meus convidados, há um jogo, uma brincadeira. A Sandra vai ter também direito a um jogo, vai descobrir qual é já na segunda parte deste programa. Entretanto, vamos ouvir então, vamos ler aliás alguns dos comentários que vão surgindo já aqui no nosso, no nosso Facebook. Não vou ler o da Helena porque acabámos de falar com ela. A Sara Maria de Abreu diz, boa noite, beijinhos. Não sei se conheces? Não, Sara Maria de Abreu, não conheces? Agora já conheço. Beijinhos. O Paulo Oliveira diz, boa entrevista. Felicidades, não sabes quem é o Paulo também? Não, agora já sei. Então, beijinhos, Paulo, mas obrigada. Vai ficar a conhecer muita gente. Ora bem, o Eduardo Castro. Conheço, é do... E porquê é que eu adivinhei que tu conheces? Porque o comentário é um bocadinho mais longo e, portanto, fará sentido que tu conheças a pessoa. Ora bem, o Eduardo comenta, alô, boa noite aos dois. Não consigo deixar a minha chamada, mas estou a tentar acompanhar e vou aproveitar para deixar a minha pergunta. Sandra, sei que és uma pessoa dinâmica e que acabas por estar ligada a vários projetos, tentando sempre levá-los até ao fim. No entanto, acredito que existam, obviamente, dias em que podes acordar menos motivada ou que por algum acontecimento possas ter ficado mais em baixo. Como lidas com a motivação ou a falta dela? Acreditas que é um pré-requisito para a realização das coisas que temos e devemos fazer? ou primeiro devemos realizá-las para nos sentirmos motivados, sendo assim uma consequência? Obrigado, Eduardo, em primeiro lugar, é uma ótima pergunta. E, portanto, resumidamente, o que o Eduardo quer saber é se tu te deixas motivar com o que fazes ou se te motivas para fazer o que fazes. E se há dias em que acordas menos motivada, que eu acredito que também aconteça. O Edu é das pessoas com que eu tenho estado mais agora diariamente, porque estamos a desenvolver um projeto juntos. O Edu é também aqui da Margem Sul, aliás, eu acho que vou estar com eles a seguir. E essa pergunta é muito interessante e dá realmente que pensar e que falar, porque há sempre aquele tipo de pessoas que não quer fazer uma coisa porque não tem motivação para a fazer, porque aquilo que motiva é o resultado, certo? Claro. Tu imagina, tu tens o teu programa de rádio, não é? Se calhar antes de fazeres o primeiro programa, como não tinhas resultados, ok, gostas de fazer rádio e tinha lá a motivação, mas depois de teres resultados tens muito mais motivação, claro, de fazer. Para fazer isso. E portanto, eu acho que nós devemos trabalhar em nós próprios essa questão de querermos fazer, se acreditarmos, querermos fazer as coisas mesmo que não tenhamos ainda o resultado. Porque a motivação acaba por vir às vezes um bocadinho a seguir. Nós pomos ação, temos resultados, ficamos motivados, pomos mais ação, mais resultados e mais motivação. E a realidade é que às vezes não há motivação para fazer as coisas. Porque eu sei que, imaginem, eu às vezes apetece-me fazer um vídeo para o YouTube, mas na altura se calhar até não estou assim tão motivada. Sei que vou ficar motivada quando editar o vídeo e quando tiver o resultado final. Ou seja, consigo visualizar isso, ter essa visão e por isso vou fazer. Portanto, não... é esse conselho que deixas às pessoas, é tentar perceber qual vai ser o resultado daquilo que vais fazer para que isso também te deixe motivada, não é? É assim, claramente que nós também não podemos visualizar os resultados todos, as coisas são imprevisíveis e nós por vezes não sabemos como é que as coisas vão correr. Eu sou uma pessoa muito go with the flow, eu atiro-me de cabeça, não penso muito, se me apetecer fazer alguma coisa eu simplesmente faço e o resultado que vier vem e depois lido com isso. Mas acho que acima de tudo, nos dias em que acordamos menos motivados, devemos pensar na razão pela qual nós fizemos as coisas ontem e na razão pela qual decidimos que no dia a seguir íamos fazer. Porque se eu amanhã pensar que vou ao ginásio 3 horas, se eu decidir isto e amanhã não acordar motivada, eu vou me vestir e vou ao ginásio à mesma, mesmo que não me consegues coisa. Fazer isso? Consigo. Aliás, eu acho que o mais difícil acaba por ser, eu digo sempre isto, eu agora não tenho ido treinar, também não vou mentir, eu não tenho ido treinar, mas eu costumo dizer que eu às vezes acordava e não apetecia treinar, mas depois de estar vestida, pá, eu já não voltava atrás. Era só o vestir, que era tipo... Ah, eu agora estou mesmo a decidir que vou, mas a partir do momento em que estava vestida, até podia demorar tipo mais 10, 15 minutos, a beber um café em casa ou assim, mas eu acabava sempre por ir. Portanto, eu acho que a motivação, em suma, porque eu andei um bocado às voltas, a motivação em suma tem que vir de nós próprios. Nunca deve vir de alguma coisa que nós não controlamos. Espetacular. Eu vou fazer-te uma pergunta em relação a isto que também lançaste. Entretanto, temos mais uma chamada e, portanto, faz sentido também atender já para que as pessoas não esperem e para que possam ir fazendo as suas chamadas e para que este programa seja cheio de participações. Ora bem, quem nos ouve deste lado? Bom dia, Filipe. Bom dia, Sandra, se não me engano. Olá. Como estás? Olá. Boa noite. Boa noite, Filipe. Está tudo bem. A minha pergunta que eu tinha para a Sandra é se é uma pergunta que eu fico sempre como, pronto, vejo vocês por trás do à frente do ecrã, né? Se a vida de famoso é fácil ou não, por exemplo, se calhar não tens tanta privacidade, se calhar por seres mais conhecida ou menos conhecida, não sei. Olá, tudo bem? Olá, deixa-me só perceber, Olá. Estamos a falar com o Ângelo, é isso, Ângelo? Sim. Portanto, é mais uma pessoa que regularmente liga aqui para o nosso programa, portanto, bem-vindo, Ângelo, ao Rádio Solta de hoje. Olá. Portanto, a tua pergunta em concreto aqui para a Sandra é, resumidamente... Se a vida de ator ou famoso, né, de celebridade, se é fácil ou não, por causa da privacidade da pessoa. Ou seja, se por causa da falta de privacidade tu sentes que esta vida de figura pública, ou como a queres caracterizar, se é uma vida difícil por isso, porque não tens privacidade. Ok. Obrigada pela pergunta. Eu acho que é difícil se nós pensarmos que é difícil. Depende da maneira como olhamos para as coisas. Porque eu acho que tudo tem prós e contras, se bem que a falta de privacidade não é propriamente um contra. É assim, claro que às vezes, e todos nós sabemos disto, e às vezes, se calhar, apetece-me jantar com alguém ou estar mais à vontade, e pode sempre haver alguém que me reconhece ou estar a olhar ou assim. Mas eu acho que as coisas têm a importância que nós lhes damos. Se eu tiver com... Sabes quem é que diz muito essa frase? Deixa-me só interromper, porque isto é giro. Sabes quem é que diz muito essa frase? Manuel Lisgocha. As coisas só têm a importância que nós lhes damos. Eu acho que é a frase que ele diz todos os dias. Mas não lhes gosto de dizer essa frase. Muito assim, porque imagina, eu agora estou aqui contigo. Aparecia aqui alguém. Imagina, um ouvinte, um convidado, qualquer coisa. Aparecia aqui. Podia aparecer aqui ao lado, tudo bem. Bem, se calhar não era suposto, mas fica aqui na cadeira ao meu lado. Ou nós podíamos fazer um filme e, tipo, à volta disso. Por isso eu acho que, para eu querer trabalhar em representação, em comunicação, ter o reconhecimento, não posso preocupar-me tanto com a falta de privacidade, porque tudo na vida tem aquelas coisas que nós, se calhar, vamos gostar menos. E claro que às vezes, eu digo muito isto, às vezes preferia passar despercebida em certas situações, para poder também, se calhar, estar mais à vontade, mas é a única coisa que se calhar é menos boa, não é má, se calhar é menos boa. Eu lembro-me, por exemplo, de ser muito miúda e estar a jantar com os meus pais fora e alguém vir mesmo à mesa do restaurante, tipo, interromper o jantar. Sério? E nós temos essas coisas de refeição muito, pá, sagrada, é família. Claro, claro. Mas isso não é mau, as pessoas estão a interromper porque reconhecem o meu trabalho, porque gostam de mim, eu não posso queixar-me disso. Eu acho que é saber lidar, é saber os meus limites, saber o que é que posso ou não fazer, saber em que locais eu se calhar posso estar mais à vontade ou não, mas eu também não me acho tipo a última bolacha do pacote, não acho que... Não olhas para essa. Não é difícil lidar, é aprender e depende da perspectiva que eu tenho sobre as coisas. É chill. Ora bem, Ângelo, muito obrigado por essa pergunta, ainda estás desse lado, não é? Ângelo? Estou. Muito obrigado por essa pergunta, uma boa noite e espero que continues a ouvir então o nosso programa. Um grande abraço obrigado. Para ti. Abraço. Obrigado, Ângelo. Diz. Pá, há um amigo meu que está a tentar ligar e diz que vai para o voicemail. É, sabes porquê? Porque quando há alguém que já está a falar, vai para o voicemail. Okay. Portanto, ele tem que aproveitar agora, este momento agora mesmo, 210, nem vou dizer o número, que é para ninguém se lembrar, entretanto. Deixa-me só... Portanto, há alguém que quer ligar, e portanto, aproveitar agora que o telefone está desimpedido, porque quando há alguma chamada, e portanto, isto serve também lá para casa para todas as pessoas que estão a tentar ligar e que não estão a conseguir, é precisamente porque o número está impedido. Portanto, o nosso número de telefone, quando alguém está em linha, não permite que outras pessoas fiquem à espera, portanto, não permite que outras pessoas fiquem à espera que essa chamada termine para entrar então em linha, e o que acontece é precisamente isto, é que vão para o voicemail. Portanto, este é o momento para a pessoa que a Sandra conhece, então ligar. Relembro todas as pessoas que este programa vai estar disponível em várias plataformas, portanto, imaginando agora que tem que ir dormir e que não pode mesmo ficar desse lado a ouvir a nossa entrevista, é com muita pena que isso acontece. No entanto, não desespere, porque vai poder ouvir esta entrevista mais tarde em várias plataformas. Sendo que algumas delas são o Spotify, o próprio iTunes, portanto, os podcasts do iTunes, e há também o YouTube, a partir da semana passada, onde este vídeo que está em direto no Facebook também vai estar. Já há uma chamada em linha, não sei se é a pessoa que entretanto tentou ligar. O que é que achas, Sandra? Achas que é? Não sei, estou nervosa. Não é? Vamos tentar perceber se esta chamada ainda está em linha, porque a luz, entretanto, parou. Ok, a chamada ainda está em linha, vamos atender. Será provavelmente a última chamada desta primeira parte, não sei. Isto porquê, Sandra? Porque já passou uma hora. Não parece, não é? É o que toda a gente diz, eu fico muito feliz quando dizem isso. Eu espero que não seja uma frase forçada, não é? Não é, e assim, não sei se eu vou perceber, se uma pessoa que adora falar. É, não, mas calar-me é que é difícil. O que me está a assustar é que eu ainda não falei nada contigo daquilo que queria, portanto. Mas vamos tentar que esta segunda parte dê para conseguirmos falar sobre tudo. Ora bem, vamos atender a chamada e perceber quem é que está do outro lado. Ora, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, quem nos fala? Ei, daqui Caio Almeida. Portanto, era a pessoa que estava a tentar ligar, ou não? Era. Boa. Deixa-me só perceber o nome, não percebi. Caio Almeida. Ora bem, Caio, muito bem-vindo ao Rede Solta. E há alguma pergunta que queiras fazer aqui à Sandra? Sim, sim. Primeiro eu gostava de dar os parabéns à Sandra pelo trabalho incrível que ela tem feito, tanto na área da representação como todo o esforço que ela faz, porque eu acompanho de perto, além de amigo, sou fã. Sei que ela é um exemplo mesmo de profissionalismo, tipo, e dedicação pessoal mesmo, porque sei que ela se empenha imenso e não só, ela tem tido os resultados que merece. A minha pergunta, eu não sei se já falaram sobre esse tema, porque eu estava a jantar e não consegui ouvir a emissão. Eu gostava de saber, porque nós temos falado muito sobre isso, nós como amigos temos falado muito sobre como as pessoas cada vez... como o mundo está a mudar e as pessoas também estão a mudar com isso. Então gostava de fazer uma pergunta à Sandra, que era para dar duas qualidades ou duas coisas que a Sandra observa nas pessoas de hoje em dia que ela gostava ou que ela vê que podiam ser melhores para também um mundo melhor. Alguma coisa que falte e que as pessoas estejam cada vez mais alienadas. Não sei se estão a perceber o que eu quero dizer. Claro que sim, claro que sim. Sim. Estamos a falar, ou seja, numa sociedade atual que está a ser, que se está a alterar com o tempo devido a várias coisas, entre elas as redes sociais. Sim, creio que é trabalho, por aí que passa esta questão, não é? Exatamente, sim. Sandra, como é que responderias a esta questão? o Caio trama-me sempre. Mas é uma grande questão, é uma questão muito interessante. Pois é, ele só faz perguntas interessantes, enfim. Então, duas coisas. A primeira delas é que nós falamos mesmo muito sobre isto, nós estamos juntos todos os dias, a toda hora, e falamos sobre imensas coisas. A primeira delas, e eu acho que já falei disto contigo, é a questão de a cena do mundo estar a mudar, as pessoas estarem muito aceleradas, é o facto das pessoas não pensarem sobre aquilo que fazem, sobre aquilo que querem, as pessoas que amam e os momentos que têm na vida. Eu acho que uma questão que está cada vez a ser mais ultrapassada é a autoconsciência e a falta de pensamento que as pessoas têm sobre elas próprias e sobre os outros. Portanto, se eu pudesse mudar ou se pudesse dizer isto ao mundo, uma das coisas que eu diria é, tipo, parem um bocadinho para pensar de vez em quando. O trabalho não é só o que importa, tipo, as redes sociais não são o que importam, os outros não são tudo o que importam. Acima de tudo, parem para pensar diariamente, nem que sejam 5, 10, 15 minutos, para refletir sobre aquilo que vocês querem, sobre aquilo que são, o que querem ser, principalmente. E o que estão a fazer à vossa vida, porque as pessoas andam sempre a correr, o ritmo hoje em dia é muito acelerado e eu sinto que às vezes nós temos conhecido imensas pessoas, um dos projetos secretos que a Costi falou há bocado, nós temos conhecido imensas pessoas e eu sinto que às vezes fazemos perguntas que as pessoas tipo, nunca pararam para pensar, tipo, qual é que é o teu sonho? E as pessoas dizem, eu não sei, porque não pensam sobre isso. Portanto, uma das coisas que eu gostaria de mudar, imagina um momento de autorreflexão do mundo todo à mesma hora, era incrível. Meia hora que as pessoas parassem por dia para pensar sobre aquilo que fazem, para pararem e tentarem mudar alguma coisa e descobrirem-se mais. A outra questão, Kai, tinham que ser duas, não é? Exatamente. Eu acho que está um bocado relacionado com aquilo que eu disse antes. Ok, está relacionado, mas se calhar eu sinto que com estas mudanças todas, não só as pessoas não fazem aquilo que eu falei antes, como estamos a caminhar para um mundo cada vez mais egoísta. Eu sinto isso, não sei se também estou a ser parvo a dizer, mas sinto isso, que as pessoas estão cada vez menos preocupadas com o mundo, com o meio ambiente e com os outros. Tipo, tem a ver com o que eu disse há bocado, estão tão estressadas e tão focadas nelas próprias e no que estão a fazer e na correria. Em sobreviver, sim. Exatamente, que... Em sobreviver, é verdade. Olha, o Caio era um excelente convidado para tu trazeres cá. Estou a ver que sim. As pessoas estão tão preocupadas com isso que estão cada vez mais egoístas, tipo, malta, nós precisamos dos outros, nós vamos sempre precisar. E acho que era importante dar mais amor também e não pensarmos que conseguimos fazer tudo sozinhos e conseguimos viver sozinhos. Eu acho que essa era a outra questão que eu mudava, porque com os outros acaba por ser tudo muito mais fácil. E o egoísmo é uma cena que não nos leva a lado nenhum. Eu não digo tipo as pessoas andarem de mãos dadas 24/7, não é nada disso, mas saberem dar ao outro, sabes? Tipo, não pensarem tanto nelas próprias, porque isso não leva a lado nenhum, leva a um espelho só para nós, tipo, não... Eu acho que isso era interessante, essas duas coisas. Kai, ainda bem que não houve uma terceira, porque senão ia ficar com a ideia, também. Kai, muito obrigado por esta chamada. Respondido. E, no entanto, fica combinado que a Sandra vai regressar ao nosso programa e, quando regressar, traz o Kai. Ele era para vir hoje, sabes? Só que ele não pôde, pá! Traz o Kai para esta reflexão, que eu acho que é também muito importante e que hoje já percebi que não vamos ter tempo para aprofundar, porque já passou uma hora e ainda não falámos nada. Portanto, Kai, fica combinado ou não? Fica combinado. Portanto, seria um gosto gigante. Sandra, está combinado, voltas cá e falaremos destas questões mais profundas que eu acho que também merecem todo o tempo do mundo. Mesmo. Kai, muito obrigado por esta chamada, um forte muito abraço. Tchau, e que continues a pensar nestas questões que eu acho que é fundamental. Ele pensa, bué, é mesmo interessante. Beijinhos, até logo. Um abraço. Beijinho, obrigado. Obrigada. Ora bem, faz também sentido que esta conversa passe por este tipo de questões. Sandra, eu vou apontar para mim, porquê? Porque vamos para o intervalo. É verdade, okay. Já passou uma hora e é sempre aquilo que eu espero ouvir dos meus convidados, é isto passou a correr, porque 2 horas de entrevista é muito tempo, eu confesso que também tenho essa noção. No entanto, passam sempre a correr porque falamos de coisas muito, muito interessantes. No entanto, há muita coisa que eu ainda não perguntei à Sandra e há muita coisa que em casa as pessoas querem perguntar à Sandra e ainda não perguntaram, portanto a segunda parte vai servir precisamente para isso. O que vai acontecer agora é que nós vamos ter um intervalo de cerca de 5 minutos, portanto uma coisa muito curta, e nesse espaço de tempo a Sandra vai apanhar um bocadinho de ar, eu vou apanhar um bocadinho de ar, vocês aí em casa vão apanhar um bocadinho de ar, no entanto, quando esses 5 minutos acabarem, nós queremos que vocês estejam deste lado outra vez, porque só faz sentido este programa com a vossa presença. Volto a relembrar que há um número para o qual podem e devem ligar, 210-860-787, para deixarem as vossas questões à Sandra. Não o façam agora, façam-no já a seguir este intervalo, é muito curto. Portanto, Sandra, acredita que... esta segunda parte ainda vai ser ainda mais interessante. Vai ser a bombar, bora lá. Porque a primeira, este é aquele típico momento em que eu vou ter que encher chouriços, porque agora já está a funcionar, mas não estava a funcionar o programa, portanto, teria que encher aqui chouriços, mas agora já está tudo bem. Portanto, relembrem então as pessoas que a segunda parte vem já a seguir, não percam e não deixem de estar desse lado por causa de um intervalo tão pequenino. Portanto, fica por aí e até já. Ora bem, espero que as pessoas do lado de lá se tenham mantido desse lado, precisamente porque a segunda parte do nosso programa tem muitas questões que eu ainda queria fazer à Sandra, que entretanto não pude fazer, e ainda bem que não pude, porque significa que as pessoas estão a responder a esta entrevista, que era aquilo que era também muito a minha intenção. As pessoas que acompanhavam o Rédea Solta têm assistido aqui a uma mudança de conceito, a uma mudança de visão. Estou a fazer neste momento várias entrevistas, já tenho uma entrevista marcada para a próxima semana, vou dizer quem é a nossa convidada no fim do programa de hoje, portanto é também um programa muito interessante a não perder. Eu percebi, creio eu, que a Sandra também conhece essa mesma pessoa, portanto já vamos falar sobre essa entrevista que acontece já na próxima quarta-feira, e tenho uma entrevista marcada para a outra semana a seguir com alguém que todos aí em casa conhecem muito bem, e é uma personagem que nos habituámos a ver diariamente na televisão, e que vai, esta entrevista vai servir para perceber afinal quem é esta pessoa, porque a televisão faz isto, acaba por também criar aqui algumas personagens que nós achamos que são reais e que não passam precisamente isso mesmo de personagem. Portanto, a pessoa que eu tenho aqui marcada para essa semana, eu acredito que se vai que nós vamos conseguir ajudá-la a desconstruir-se nessa mesma entrevista, portanto não pode perder. Estas duas próximas semanas são também muito, muito boas, à semelhança do que está hoje a acontecer aqui com a Sandra Silva, uma cara, uma atriz muito conhecida do público português, tem feito e tem tido o privilégio de participar em coisas de grande dimensão. Vamos também falar sobre algumas delas, assim, de rápida passagem, na segunda parte do nosso programa, mas dizer-lhe assim que pode participar nesta entrevista. E pode participar como? Ligando para o 210-860-787, 210-860-787. Eu não me vou preocupar se não conseguir fazer todas as minhas perguntas, caso o programa se encha de chamadas, porque eu acho que é também muito interessante esse lado que nós temos aqui, a possibilidade de poder estar em contacto direto com aqueles que nos ouvem, e muitos têm sido aqueles que têm ligado no programa de hoje. Portanto, já sabe, 210-860-787 para participar no programa de hoje, no Rédea Solta de hoje, que tem como convidada Sandra Silva. Caso só se tenha ligado agora, não sabe que a primeira parte é que perdeu, porque foi de facto de grande qualidade, mas vai poder ouvir isto mais tarde. Portanto, vai poder ouvir essa primeira parte. Aonde? Pergunta você, pergunta muito bem. No Spotify, as pessoas vão dizer, mas o Spotify não serve só para ouvir música, não é? Eu também fazia esta questão, mas não, serve também para ouvir podcasts, e este podcast, o Rédea Solta, já lá está. Perdão, com algumas entrevistas que entretanto foram acontecendo aqui. E se tiver dispositivos da Apple, portanto iPhone, iPod, Mac, etc., é só ir até ao iTunes, e no iTunes vai ter a secção dos podcasts, e podem então encontrar as nossas várias entrevistas que já lá estão também alojadas. Agora, recentemente entramos no YouTube. Portanto, entramos um bocadinho tarde, eu sei, mas já pode ouvir e ver todas as entrevistas que acontecem no Rédea Solta no YouTube. Sandra, vamos retomar a nossa conversa. Espero que estejas a gostar deste Rédea Solta, e novamente agradecer por estares aqui. Entretanto, vamos pegar no assunto que eu estava a tentar falar ainda há pouco, por não conseguir, ainda bem, porque houve uma chamada. Estamos a falar de um grande projeto que aconteceu aqui em Portugal. É um projeto que, como tu dizes muito bem, marca a adolescência e a juventude de muita gente, a minha incluída, e acredito que também a tua, não sei se é o caso ou não, mas vamos saber. Estamos a falar de Brancos com Açúcar. Muitas vezes no meu programa eu tenho falado deste projeto, porque eu acho que não há nada em Portugal semelhante aos Brancos com Açúcar. E eu digo-te uma coisa, eu tenho inveja de ti por teres participado, e eu acho que, como eu, a maior parte dos jovens daquela altura sentem o mesmo. Porquê? Porque estamos a falar de um projeto que leva até aos jovens os problemas dos jovens. E eu acho que isto fazia todo o sentido naquela altura, continua a fazer hoje em dia, apesar de não existir. Uhum. Portanto, Sandra, aquilo que eu quero perceber é como é que os Morangos com Açúcar chegam à tua vida, e como é que tu dás por ti num projeto desta dimensão, que eu acredito que tenha mudado também a tua vida, inevitavelmente, porque aquele projeto chegava a milhares de pessoas diariamente. E como é que tu te sentes hoje por teres participado naquele projeto na altura, que eu acredito que deve ser um privilégio enorme? Eu sentiria isto. Sandra, são muitas perguntas numa só, mas como é que tu respondes a isto tudo? Sem dúvida, concordo contigo que os morangos com açúcar mudaram e de certa forma fizeram parte também da pessoa que eu sou hoje. Eu tinha 13 anos, lembro, é uma história de certa até engraçada para contar. Lembro-me que, antes de mais, quero agradecer às pessoas que estiveram a ouvir a primeira parte e espero que os tenha motivado para ouvir agora a segunda. Lembro-me que eu tinha feito o casting para a série anterior e tinha sido uma das pré-selecionadas na fase final. E no ano a seguir eu já não tinha feito o casting, mas realmente tinham ficado com esse registro e provavelmente com isso apontado ou whatever. Então eu lembro-me que estava a dormir uma sesta em casa. Eu tinha muita mania de gostar de bué da cama dos meus pais, tipo, amava a minha cama, mas às vezes para sestas dormia na cama dos meus pais. Não te assustes que vais ouvir o genérico de fundo, portanto não te assustes. É para criar aqui alguma nostalgia, que eu acho que é também importante para as pessoas. Não é o meu, pois não. Não é o teu. Vai acabar por aparecer o teu, certamente. E eu lembro-me estar a dormir a sestas, os meus pais acordaram e disseram: Sandra, vais fazer os morangos. Eu, o quê? Tipo, meia-dormia. O quê? Eu vou fazer o quê? Tipo, já estava a sonhar. Eles, Sandra, foste chamada, ligaram-nos agora, tu vais entrar nos morangos com açúcar. Eu, não, querido, eu só lembro-me, tipo, eu lembro-me que pedi, tipo, para me beliscarem, para me pincarem com um garfo, qualquer coisa. Okay, não, querido, pá, desatei a chorar. Tipo, eu acho que o sonho de qualquer jovem adolescente que amasse a representação, ou mesmo os que não gostavam, era entrar nos morangos com açúcar. E nesse dia eu pensei, pá, provavelmente uma das coisas que eu queria, um dos meus sonhos foi realizado e foi um momento incrível. Fazer a série foi espetacular. Eu acho que me formou muito o facto de lidar com várias pessoas e pessoas de diferentes idades no mundo profissional, lidar com vários problemas todos os dias, saber exatamente o que é que eu tinha que fazer quando eu não sabia o que é que havia de fazer, descobrir isso, era tudo tão novo, eu estava no 8º ano ao mesmo tempo. Cresci muito, guardo os morangos com um grande carinho, foi sem dúvida o projeto mais especial, porque éramos todos tão jovens e eu aprendia muito diariamente e sei que muitas das skills que eu desenvolvi também foram devido aos morangos com açúcar e foi sem dúvida um projeto muito especial e que eu voltaria a fazer. Mas tu chegas aos morangos com açúcar na 7ª, não é? Na 7ª temporada, sim. Não estou enganado, ou seja... Tu não começas os morangos com açúcar de início, tu quando chegas aos morangos com açúcar tu já percebes bem a dimensão do projeto. Portanto, imaginando aqui quando eu tive o Diogo Martins que foi uma das três crianças protagonistas dessa primeira temporada, o Diogo não fazia a mínima ideia do que é que estávamos a falar, portanto, da dimensão real dos morangos com açúcar. Tu quando chegas à 7ª temporada já há a completa noção de que estamos a falar de uma coisa muito grande. Sim. De uma coisa que chega a muitas pessoas, de uma coisa que muda a vida das pessoas, de uma coisa que não há igual em Portugal e provavelmente nunca mais vai haver, não é? E nós hoje temos essa noção. Portanto, tu, quando chegas a esta série, tu já percebes bem, eu estou a entrar numa coisa enorme, não é? Sim, pergunto eu. Sim, sem dúvida. Eu acho que já havia essa pré-noção, porque já, os morangos com açúcar estavam completamente implementados no final do dia dos jovens, dos adolescentes, das crianças de Portugal. Era um hábito, tipo, eu lembro-me, eu raramente conseguia ver, porque nós acabávamos de gravar às 8, eu chegava a casa já tipo às 9, mas pedi aos meus pais para gravar, mas lembro-me que os hábitos dos meus amigos, colegas de escola, era tipo, ao fim do dia, antes do telejornal, ver os morangos com açúcar. E eu acho que pensei logo nisso, tipo, tive esse impacto. Não foi a primeira coisa que eu pensei, eu só pensava, tipo, oh meu Deus, vou fazer o que eu amo e vou entrar num projeto que eu vejo. Tipo, era pensar, ok, eu agora estou a ver a série 6, mas eu vou fazer parte da próxima, sabes? E sim, foi, não foi difícil de lidar, mas foi consciente o projeto onde eu estava a entrar. Eu sabia que a partir do momento em que saísse o primeiro, o segundo, o terceiro episódio, ia ter imenso impacto na minha vida. E tudo o que falámos há bocado de ser reconhecida, de ser uma coisa que eu sabia que ia ter visibilidade, não era propriamente um projeto piloto, uma coisa que não sabíamos, já está no ato de adrenalina e ação, não é ainda. Esta não era a tua? Não. Eu falo muitas vezes dos brancos aqui, eu acho que é inevitável. A pergunta que eu te fazia é: uma das coisas que me fazia muita confusão quando eu era jovem e quando ia aos morangos com açúcar é estas pessoas, estas crianças, não é? Olhando para ti, por exemplo, e para outras tantas que contracenavam contigo, estas pessoas estão diariamente na escola. Uhum. E portanto, como é que estas pessoas vão diariamente à escola da vida real? Era a pergunta que eu me fazia a mim próprio. Obviamente agora já percebo que vocês não estavam um dia inteiro a gravar uma cena, portanto já percebo estas coisas que na altura não compreendi, obviamente, mas estamos a falar de uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça, como é que esta criança está diariamente a aparecer aqui na minha televisão, mas ela vai à escola real, portanto, faziam-te esta pergunta, nunca questionaram isto? sinceramente, que eu me lembro, acho que não. Eu acho que a pergunta que mais faziam e às vezes continuam a fazer, e é uma curiosidade para as pessoas que realmente não são do meio, que é, vocês comiam mesmo aquela comida? Tipo, aquela comida era real. Era real, eu não comi antes de gravar quando sabia que eram cenas de comida. Eu adorava, principalmente quando era hora de jantar, eram cenas de jantar, porque eu ia literalmente jantada para casa, às vezes ainda levava comida de cena. Eu acho que isso é o que perguntavam mais, que é, tipo, a comida era real, vocês comiam mesmo ou fingia que estavas a comer? E aqui eu vou-te deixar um grande elogio, que é, eu acho que atualmente não há aquilo que havia muito na altura dos Morangos com Açúcar, que eram jovens atores, crianças, pronto, a representar com tanta qualidade, com tanto talento. E isto porquê? Porque nós olhamos para a Sandra nos Morangos com Açúcar 7, nós olhamos para o Diogo Martins nos Morangos com Açúcar 1 e tantas outras crianças que participaram nestas temporadas, e nós acreditamos piamente naquilo que nos é dito, porque vocês eram realmente atores feitos, grandes atores mesmo. Eu acho que hoje em dia, posso estar a ser muito injusto com o que está a acontecer neste momento, porque confesso, não acompanho, ou seja, não acompanho de perto com tanta regularidade, mas havia um grupo de crianças com um enorme talento nesta altura, e tu fazias parte deste grupo. Obrigada. E eu hoje em dia não consigo sentir isto, eu não consigo sentir que uma criança está a aparecer numa novela e que me vende tudo aquilo que está a dizer da mesma maneira que vocês conseguiam fazer. Sentes isto? Tens esta noção? Eu sei que, obviamente, sendo atriz, também não quererás entrar muito por este tema, por esta temática, mas esta é a minha sensação. Eu gostava até de saber se há outras pessoas que pensam como eu. Eu acho que, eu não sei, se calhar essa, tentando perceber de onde é que vem essa tua perspectiva, se calhar na altura também, como eras mais novo e também, se calhar olhavas para as coisas tipo mais como um mundo de cor-de-rosa, tipo, se calhar não questionavas tanto. No entanto, acho que não, eu também não acompanho muito, sou sincera, tipo, a minha opinião não é assim tão real, porque eu não, aliás, às vezes eu ligo a televisão e digo, ah, quem é esta? Tipo, quem é esta atriz? Tipo, e os meus pais dizem, ah, essa já fez uma novela ou duas, e eu, ah, ok, okay. Tipo, é porque não vejo. Sim. Mas eu acho que agora o que acontece, provavelmente, é que há muito mais pessoas a tentar entrar em novelas ou a tentar fazer da vida representação. Eu lembro-me que antigamente, tipo, sempre que eu ia a um casting, eu encontrava sempre os mesmos amigos / colegas de profissão. Tipo, era raro, como o meu pai disse, e bem há bocado, era raro um casting que eu não fosse, tipo, não havia oferta, mas a procura era menor. Eu acho que o facto de hoje, se calhar, estarem a aparecer novas caras, tanto atores como atrizes, pode estar relacionado com o facto de hoje em dia cada vez mais pessoas querem aparecer na televisão. E a minha questão é, vocês querem ser atores e amam a profissão ou vocês querem ser conhecidos? Claro. Porque eu acho que isso é uma grande diferença. Porque eu, por exemplo, se tu me perguntares uma coisa o resto da vida, eu dizia ser atriz o resto da vida, tipo, a todo o tempo. Mesmo que não recebesse assim tanto dinheiro, isto é do coração. Eu faço trabalhos em que às vezes não recebo assim tanto dinheiro, mas eu amo aquilo que estou a fazer. Claro. E portanto acho que hoje em dia pode estar relacionado um bocadinho com isso, tipo, porque as pessoas querem muito, mas não têm informação ao mesmo tempo, ou seja, se calhar o desempenho não é tão bom, e eu não me acho assim uma boa atriz, tipo, era muita intuição, o que eu sempre fiz. Claro que depois tirei algumas formações, mas nada demais. Eu acho que agora é isso, deve estar relacionado com a procura, que é maior. A minha pergunta vem no sentido de, eu acredito, e diz-se muito isto, eu não sei se é verdade ou não, que os Morangos com Açúcar eram uma grande escola. Uhum. Ou seja, será que hoje em dia não há uma escola, não há a vontade de formar estes jovens atores, estas crianças que estão a entrar neste mundo, e nos Morangos com Açúcar havia? Será isto? Eu quero perceber de alguém que esteve lá, se há esta noção de que lá me queriam ensinar a ser ator e atriz, e que se calhar isso pode até hoje em dia estar a faltar, esta questão da escola. Porque estamos a olhar para uma série que forma grande parte dos atores que tu hoje vês na maior parte das produções nacionais. Tu hoje é muito difícil ligares a televisão e estares 20 minutos sem ver alguém que esteve por lá. Que veio dos Morangos. Tá? É estranho, percebes? Eu acho essa pergunta super interessante. Nunca tinha pensado nisso na perspectiva da maioria das pessoas que agora está no ativo. Uma pessoa que eu adoro e com quem falo regularmente, e acho que é das atrizes mais impecáveis que eu conheço, é a Mariana Monteiro. Mesmo, ela não deve estar a ouvir isto, mas se tivesse, um beijinho enorme. Porque, e ela começou nos Morangos, isso é muito interessante, e hoje em dia é uma atriz do caraças e uma pessoa super humilde. E assim como elas, há tantas outras pessoas que realmente começaram nos Morangos. Eu não sei explicar bem, eu senti que para mim foi uma escola, mas se calhar porque a maioria das pessoas eram jovens. Ou seja, imagina, numa novela, se calhar, a maioria dos atores já são atores bem formados, que têm uma noção maior daquilo que estão a fazer e se calhar já não estão a aprender tanto. Nós nos brancos, como éramos todos jovens, estávamos todos a aprender ao mesmo tempo, ou seja, aprendíamos todos juntos. Tipo, eu tinha uma dúvida de como fazer isto, como fazer aquilo, e se calhar um dos atores mais ou menos da mesma idade tinha tido essa dúvida ontem, ou outro tinha amanhã. Então se calhar como éramos todos numa faixa etária, é? Exatamente, tipo, a Sara Matos, por exemplo, tinha acabado de vir da EPTC, que é a grande escola de profissional de teatro de Cascais, tinha acabado de ter 3 anos de formação, chegou ali cheia de coisas para ensinar. Outros atores que se calhar não tinham tido formação, mas fomos aprendendo muito juntos, porque se calhar estávamos todos nessa fase de crescimento. A maioria dos atores era realmente jovem e estava realmente a tentar aprender. E os que não eram jovens estavam a ter o primeiro trabalho a sério na representação. Também. E portanto também vai ao encontro daquilo que estás a dizer. Yeah. Ora bem, eu acho que esta é a temporada onde tu participaste. Espera aí, deixa-me lá confirmar para não dizer nenhuma asneira. Não, esta é de verão, portanto vamos ouvir o genérico da 7ª temporada, da temporada onde tu acabas por participar. Vê lá se te recordas. Ah, agora vai dar um anúncio, espera aí. Ok, mas era esta, não era? É. Aliás, antes, deixa só passar o anúncio. Tu participas na temporada onde está a Sara Matos, não é? Lourenço Ortigão. E só aqui estamos a falar de dois dos grandes atores que hoje estão por aí, uhum. por essas televisões nacionais. Vamos ouvir um bocadinho do genérico. Hey, hey, hey. Sentes nostalgia? Sim, completamente. E eu adoro esta letra. Esta foi aquela temporada em que quiseram fazer uma escola de artes, não foi? Acho que esta letra é incrível. Mas com vontade de tentar, é difícil, mas não baixo a cabeça. Isto é bué verdade. Aqui não há espaço para falhar. Aqui não há espaço para falhar. Viver a vida não é demais. Viver os sonhos nunca é demais. Sem encontrar saída não é demais. O saber quem somos nunca é demais. Viver a vida não é demais. Sandra, tu costumas rever a tua participação nesta ou noutros projetos em que já participaste? Tens o hábito de rever, de ir ver? Eu vou-te dizer porquê, porque eu já revi esta temporada de Manoel Escoçucar. Eu vi na altura, já me deste ter riscado, eu vi na altura e uns anos mais tarde revi no YouTube, onde foi, já não lembro. Portanto, pergunto-te isto, tu já reviste a tua participação neste tipo de projetos, onde já passaste? Não tenho o hábito, tipo, não é uma cena que eu faço assim tão regularmente, mas já a revi, claro. Até porque às vezes há pessoas que eu vou encontrando que me dizem, pá, sim, eu lembro-me da tua cara, mas não me lembro em específico. E dizem, ah, vou procurar, e eu acabo por rever, tipo, com essas pessoas. Ou às vezes tenho mesmo saudades e curiosidade de saber o que é que está no YouTube, porque, entretanto, há episódios sempre que vão desaparecendo, há não. coisas, e eu... Às vezes gostava mesmo de ter isso guardado para mim, sabes? Daqui a uns anos, tipo, já passaram 20 anos que eu fiz os morangos, ou 30 anos, já não está no YouTube, já ninguém se lembra, e eu dizer, ah, eu tenho aqui, tipo, no disco externo alguma coisa que possa mostrar. E gosto de rever, gosto. E sinto, tipo, nostalgia a uma cena dos morangos com o Lourenço e com a Sara, que eu, tipo, até hoje, tipo, se tu puseres, eu sei o texto de cor, estás a ver? E nunca mais o decorei, sem ser há 10 anos atrás. Eu sei que há uma cena dessa temporada que eu me lembro, parece que que vi ontem, que foi o momento em que a Sara começa a cantar sem o Lourenço estar a ouvir, ou vice-versa, uma coisa deste género. E lembro-me desta, ou seja, há coisas que nos marcam e não sabes bem porquê. O que eu te perguntava é, e eu também falei isto com o Diogo Martins há 2 semanas, que foi: tu hoje tens estas temporadas, tens estas temporadas de Morangos com Açúcar a passar noutros canais, e eu tenho uma irmã, portanto, muito nova, com mais de metade da minha idade, e ela está a rever isto, uhum. Portanto, aliás, está a ver isto numa altura em que toda a gente está a rever, ela está a ver pela primeira vez, portanto, isto é tudo novidade para ela, todas estas temporadas de Morangos com Açúcar, e é engraçado como ela vive isto com a mesma intensidade que eu vivia na altura. E isto é que eu acho hilariante. Não sei se tinhas esta noção ou não. Estamos a falar de... Isto passa no Panda Bigs, passa uhum. até há episódios no YouTube, mas pronto, o Panda Bigs é onde vai passando temporada após temporada, ano após ano. E ela vive isto. Ela chega a contar-me coisas, que eu já vi há 7 ou 8 anos atrás, com uma felicidade e com um entusiasmo com o que eu também vivi isto na altura. Portanto, a série é intemporal. Eu acho que é isto que é a conclusão que nós retiramos daqui, não é? E a série continua a ter qualidade, mesmo passados todos estes anos. Não sei se tinhas essa noção ou não. Uhum. Eu tinha a noção que é passado, aliás. Eu já recebi algumas mensagens a dizer que acho que a próxima é a 7, se é que já não passou outra vez. Eu não sei quem é que era responsável pelo marketing, por tudo o que estava por trás, mas realmente os morangos foram uma coisa muito bem pensada e muito bem produzida. Eu arrisco-me a dizer um dos melhores projetos que a TV já teve até hoje. Eu diria que a da Televisão Nacional já teve até hoje. Sim, por sim. Por tudo aquilo que envolve. Portanto, sem dúvida. Pela possibilidade de tu continuares aquela série anos após anos sem te tornares repetitivo, sem te tornares chato, não é? Estamos a falar de cerca de quê? 9 temporadas, não foi? Acho que foram mais 9. As de verão. Sim. Portanto, e aquilo nunca se tornou repetitivo, nunca se tornou cansativo, percebes? E esta capacidade de se reinventar foi um projeto inigualável, eu diria, na televisão nacional. Foi, foi. Eu acho muito interessante as pessoas estarem a rever agora. Aliás, eu acho que o projeto só continua a passar mesmo pelas audiências que continua a ter. Claro. E eu acho isso muito giro, tipo, a tua irmã se calhar chega a casa e diz: mano, eu não acredito, eles acabaram outra vez, sim, e tu, sim. Ai, amanhã será o que vai acontecer amanhã? Claro. Eles agora estão juntos e não sei o quê. Sim. Porque eu acho que, acima de tudo, espelhava problemas atuais. E espelhava problemas da adolescência. E as pessoas gostam de ver ou seja, gostam de ver coisas onde se revêem. Como é que os outros resolvem problemas que eu também tenho? Exatamente. Não é esta questão? Exatamente. E isso é intemporal. Isso é intemporal. E daqui a 10 anos, as pessoas da idade da tua irmã vão estar a passar por isso e vão gostar de ver outra vez. Eu também acho. Ou pela primeira vez, neste caso. Olha, é sem dúvida um dos projetos que eu adoro falar sobre ele, porque efetivamente guardo com um enorme carinho. E hoje, para me inspirar para esta conversa, quando ia para o trabalho, portanto, quando ia para o meu posto de trabalho, ia ouvir uma playlist dos Morangos com Açúcar no Spotify. E foram momentos de nostalgia, e só hoje é que eu percebi a quantidade de vezes que o TT tinha músicas nos Morangos com Açúcar, portanto, o TT, né? Aquele artista que, entretanto, nunca mais se falou dele, aquele do Baby Faz Acontecer, não é? Com músicas deste género. A quantidade de músicas que este artista tinha nas temporadas Brancos com Açúcar. Só hoje é que eu percebi isto. Está para aí umas 7 músicas do TT por aí fora. E há uma série de bandas que, entretanto, desaparecem. O caso dos Four Taste. As Girls, como é que era? As Just Girls, não é? Just Girls, sim. Uma série de bandas. Ora bem, vamos deixar isto porque não, a nostalgia vai tomar conta de mim. E vamos ler aqui um comentário enorme que acaba de surgir no okay. Facebook. Relembra as pessoas, entretanto as chamadas pararam, mas o telefone está ligado. 210-860-787 para deixar a sua pergunta à Sandra, que daqui a pouco vai jogar um jogo muito engraçado. Vamos tentar adivinhar quantos seguidores têm as pessoas que eu tenho aqui listadas. Portanto, a Sandra vai tentar adivinhar quantos seguidores têm as pessoas que eu tenho aqui na minha lista. Vai ser um jogo muito engraçado para jogar já de seguida. Antes disso, vamos ouvir o comentário da Ana Costa. Alô, Sandra e Filipe. Antes de mais, parabéns, Sandra, pela tua participação neste programa de rádio e pela dedicação, esforço e profissionalismo que pões em cada trabalho que fazes. Sem dúvida que és um exemplo para qualquer pessoa, por todos os projetos que realizaste ao longo da tua vida. Falo de representação, desde os 9, 10 anos, como também dos espetáculos e concursos que produziste, sendo uma criança e não vendo nunca a tua idade como uma limitação. A minha questão para ti é: o que pensas sobre as pessoas se esconderem atrás de limitações como a idade, nacionalidade, género, grau de ensino, área de ensino, etc., para justificarem o insucesso daquilo que fazem? E de que forma ajudarias uma pessoa a acreditar que realmente é capaz de alcançar algo que deseja? Para já, um grande elogio da Ana para ti. Eu conheço a Ana também. E muito, uma mensagem também muito forte e muito inspiradora. E esta questão que acaba também por ser muito interessante, que é, há pessoas que realmente escondem e justificam o insucesso. Eu não consegui isto, eu não consegui aquilo, eu não atingi determinado objetivo porque isto ou aquilo ou aquilo outro. Portanto, nós tentamos sempre arranjar justificações para aquilo que não conseguimos atingir. E de que forma é que tu, portanto, tu ajudarias as pessoas a realmente acreditarem que são capazes de conseguir aquilo que querem atingir? Assim como eu disse do Kai, do Edu, a Ana também é a nossa amiga, também é uma das pessoas com quem eu falo mais diariamente, e com quem temos muito estas conversas entre nós. Eu acho que nada pode justificar o nosso insucesso sem sermos nós próprios. Ou seja, as desculpas, as justificações não podem estar nos outros, devem estar sempre em nós. Se eu fizer alguma coisa mal feita, a culpada deve ser eu. E se eu tiver sucesso, esse sucesso também deve ser meu. Também deve ser, também deve dar, a Ana usa muito uma expressão que é dar os parabéns a ti própria. Dar os parabéns a ti próprio. Tipo, ser consciente daquilo que fizeste, tanto para o bom como para o mau. E a pergunta dela é: o que é que eu acho das pessoas darem justificações, não é? Como é que te ajudarias as pessoas a acreditarem que são capazes de atingir o que querem? Eu acho que, em primeiro lugar, quando as pessoas dão justificações para alguma coisa, eu própria ainda dou, tipo, não, mais uma vez eu digo, eu não sou a última bolacha de pacote nem nada do género, porque às vezes nós temos tanta dificuldade em admitir que nós próprios estamos errados e que a culpa está em nós e que nós é que não soubemos fazer ou que não soubemos lidar tão bem, que muito mais fácil é dizer, tipo, Filipe, pá, tu é que fizeste não sei o quê. E tu, não, Sandra, tu não... É, às vezes é muito mais fácil mandarmos a bola para o outro do que fazermos uma autorreflexão e vermos o que é que em nós teve mal. E portanto, sem dúvida que eu acho que as pessoas deviam tentar perceber melhor e refletir quando alguma coisa corre mal, perceber o porquê de correr mal, porque provavelmente essa resposta vai estar em nós próprios e não nos outros. E tem a ver com, às vezes, com coisas que nós temos mal resolvidas em nós também. Como, também é grave, sim. Como ajudaria? Eu tenho muita perspectiva de que nós, seres humanos, conseguimos chegar onde nós quisermos. Nós vimos ao mundo todos iguais, nós somos todos iguais. A idade não é uma limitação. Eu tinha pessoas, isto é um exemplo real, no meu curso de Sociologia com 60 anos. Ah, eu também. Que já não queriam trabalhar no mercado de trabalho, queriam apenas ser melhores pessoas e saber mais da vida. E mais sobre, neste caso, sobre sociologia. Portanto, a idade não é de toda uma limitação. Como a Ana disse bem, eu faço projetos meus mesmo, como diretora, desde os 12 anos com a Câmara de Oeiras. A idade não é uma limitação. O espaço, hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, não é uma limitação. Eu, se quiser, agora ligo para o outro lado do mundo, eu faço uma videochamada e, portanto, não posso dizer que, ah, desculpa, aquela pessoa está no Brasil, eu já não posso falar com ela. Portanto, a idade, o espaço, não são limitações. A única coisa que nos limita somos nós próprios. E nós falamos muito disto entre nós. Portanto, se eles tiverem a ouvir, um beijinho, e vocês sabem que isto é verdade, nós é que pomos essas limitações em nós próprios, nós é que achamos que não vamos ser capazes, porque temos medo de arriscar, porque se correr mal, nós vamos ficar frustrados, vamos ficar tristes, e como estamos mal resolvidos com certas coisas, não vamos saber lidar e temos medo de lidar com essas coisas, porque é muito melhor lidarmos com a felicidade, é muito melhor uma coisa correr-nos bem, nós, yes, correu bem, festejarmos com toda a gente, e pá, consegui fazer isto, consegui fazer aquilo, e as pessoas, pá, boa, parabéns, bora beber um copo. Agora, quando há uma coisa que corre mal e estás na porcaria, pá, as coisas não são assim tão felizes, não é? E então as pessoas, tipo, têm esse medo de arriscar, esse medo de correr mal, porque depois vão achar que, tipo, o mal não é mal. As coisas são menos boas e fazem-nos crescer. Portanto, o que eu diria a essas pessoas é acreditem em vocês próprios, porque se não forem vocês, ninguém vai acreditar. E eu aprendi muito isso ao longo da minha vida. E não ponham limitações, porque a primeira limitação que nós pomos é mesmo limitar-nos a alguma coisa. Se nós não nos limitarmos, ninguém nos vai limitar, porque ninguém nos obriga a fazer nada. Há aqui muito estudo motivacional e também queria falar sobre este aspecto antes de terminarmos esta entrevista, que está no último quarto. Está no último tempo quarto. Está dividido em quatro. Este é o último quarto desta entrevista. Sandra, vamos ao momento que eu gosto muito deste programa, que é o momento em que eu te vou desafiar. E portanto vou deixar-te alguma pressão e para isso vou precisar da ajuda desta banda sonora, desta soundtrack que me acompanha sempre neste momento tão duro. Sentes-te pressionada agora? Sinto-me querendo. O que é isto? Sabe-me que tu... O momento em que eu te vou aqui fazer algumas perguntas. Uhum. E a música não tem nada a ver com o momento, a música é só para criar aqui um clima mais tenso, não é? Que eu tenho a certeza que não se adequa ao momento, porque é uma brincadeira. Ora bem, vamos neste momento tentar adivinhar quantos seguidores têm as seguintes pessoas que eu te vou dizer no Instagram. Portanto, okay. Há aqui uma lista de pessoas e eu quero tentar que tu atinjas o número real de seguidores destas pessoas no Instagram. Isto porque estamos a falar de alguém como tu, Sandra, que também tens este papel enquanto influenciadora digital, uhum. Apesar de tu não quereres centrar a conversa nisso e obviamente que fazes muito bem, porque já percebemos que há muita coisa para além disso para falar. Isto é também uma parte que acaba por estar integrada na tua vida, que é as redes sociais, e portanto ninguém melhor do que tu para hoje estarmos a ter esta conversa. Antes de fazer a primeira questão, perceber se tu acompanhas muito outras contas, se tu vives muito esta questão do que é ser influenciador digital, do que é que isto implica, se acompanhas outras contas, outras pessoas, outras personalidades, ou se isto passa um bocadinho ao lado, vives um bocadinho aqui no, na tua conta, no teu perfil. Como é que geres isto? Eu acompanho, mas não, imagina, não há nenhuma conta, por exemplo, que eu tenho o hábito de ver todos os dias, de ver os stories daquela pessoa todos os dias, não há nenhuma pessoa que eu siga assim diariamente, tipo, que me vá deitar e penso, ah, eu hoje não vi o que é que ela fez e vou ver. Sigo sim algumas contas, tanto a nível de feeds, tipo, fotos mais giras, como pessoas mesmo a nível motivacional, sigo uma pessoa que eu adoro e fui ver a gravação do podcast dele outro dia, que é o Fred Canticastro, que está-se a desenvolver imenso na área de coaching a nível de desenvolvimento pessoal. Sigo algumas pessoas, sim, gosto, mas não gosto de me sentir dependente disso. Não gosto de, tipo, se houver um dia que eu fico horas sem rede, estou na boa. Estás na boa, tranquilo. Yeah. Sandra, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é, quantos seguidores tem no Instagram o David Carreira? A primeira pergunta que te faço. Consegues ter alguma noção, mais ou menos? Dá-me aqui uma... Obviamente é difícil tu dizeres um número certo, mas há aqui um... Ei. Dá-me uma amplitude. Dá-me aqui um... dois números para perceber se estás dentro... Isto é mais para nós também termos a noção do impacto que estas pessoas têm nas redes sociais, que eu acho que as pessoas ainda não percebem muito bem. Sim. Isto serve para nós percebermos que impacto tem, afinal, há aqui pessoas que me surpreenderam nesta lista. Okay. O David Carreira é uma delas. Curiosamente, se não é a que me surpreende mais nesta lista, é uma das que me surpreende mais. Eu não faço ideia. Tendo em conta que o David Carreira é um jovem, não é? Canta para jovens. Achas que pode ser que é? Acima de quê? O que é que tu dirias? Acima de 300 mil? Acima de 300 mil, está certo. Achas que é muito mais acima de 300 mil ou estará ali muito perto? É abaixo dos 800? É abaixo dos 800. 600 mil? Está certo? Está? Está, 600 e... Boa, acertaste o primeiro. 660, portanto, está aqui dentro dos 600. Tá, acho que está certo. Não te vou pedir mais que isto, porque isto também já era futurologia. Vá, já era amar o David Carreira, claro, não é? Já era amar o David Carreira, já era seguir regularmente o que ele faz. Ora bem, David Carreira está certo, vamos à próxima pessoa. E uma que me terá surpreendido, vamos a um internacional, portanto, uma pessoa que me terá surpreendido foi a Anitta. Uhum. Porquê? Porque a Anitta, de certa forma, revoluciona um bocadinho a música brasileira, traz um novo paradigma e traz atenção internacional para a música que se faz no Brasil. Seja boa ou má, goste-se ou não, foi o que aconteceu. E acaba também por ser uma das mães, uma das rainhas disto que é o funk, não é? Uhum. Portanto, que número é que tu darias aqui à Anitta? Anitta, estamos a falar de milhões, certo? Estamos a falar de milhões. Portanto, já não estamos no panorama nacional, portanto, deixámos os milhares e estamos nos milhões. Eu gosto e sigo o trabalho dela, mas não sigo de uma forma... Eu acho que é preciso admirar a Anitta pela forma como a Anitta volta a colocar o Brasil no mapa musical. Sem dúvida. Porque eu acho que o Brasil, entretanto, durante uns tempos deixou o mapa musical. Sim, temos os Kevins e não sim, sei o quê. Sim, sim, sim. Mas, sim. Menos de 10 milhões? Não, é mais de 10 milhões. É muito mais, não é? Depende, sim. 30 milhões? 30 milhões, está certo, acertaste outra vez. Não sei o que está a passar. Prometo. Ora bem, está muito perto dos 40, mas vamos aceitar. 39 milhões, portanto, está muito perto dos 40 milhões e eu acho que se percebe também pelo impacto. Vamos avançar, porque isto não pode perder muito tempo, que eu ainda tenho perguntas para fazer. Vamos voltar ao panorama nacional. Bárbara Bandeira. Bárbara Bandeira, 300 mil? Mais, tem mais. 400 mil? Está muito perto dos 500 mil, portanto, okay. Meio milhão, quase gosto, meio milhão. Gosto imenso dela. A Bárbara Bandeira faz também um trabalho muito interessante nas redes sociais e eu acho que ela percebeu muito bem também como tirar partido delas. Uhum. Já tive a oportunidade, já falei com ela em alguns eventos e... Top. Também já estive com ela em alguns eventos, nomeadamente tocar Nome Estranho e Dança com Estrelas. Uhum. E portanto, sim. Ora bem, ainda no panorama nacional, Manuel Lisgocha. Ótimo. Se bem que o Manuel Lisgocha... tem agora uma nova vertente no seu Instagram, não tinha antes. Portanto, o Manuel Lisgocha agora até tem um gestor de redes sociais, não tinha antes. Portanto, quanto é que número é que tu apontarias aqui? Não são muitos milhares, pois não. São. São? Não é baixo, não é baixo. Não é? Não. 200 mil? Mais que isso. Mais? Mais que isso. É surpreendente. 400 mil? 400 mil? Acertaste outra vez. Tu acertas sempre à segunda. Há uma coisa muito interessante, dos primeiros desfiles que eu vi na vida, foi no programa que o Manuel Lisgocha apresentava ainda sozinho. Que Você na TV ou não? Não, outro. Que ele apresentou muitas vezes o Você na TV não, sozinho. Eu tinha para aí 6 anos. Ah, então terá sido se calhar na RTP, não é? Provavelmente. Praça da Alegria, uma coisa deste género, provavelmente. Não? Provavelmente. Muito giro, muito giro. Mas tem 483 mil seguidores, ora bem, e como não podia deixar de ser, vamos aproveitar a Maria Cerqueira Gomes, isto porquê? Porque é o meu trabalho, portanto, esta aqui não podes falhar. É o meu trabalho, é aquilo que eu faço diariamente, é da família do amigo meu do Porto. A Maria Cerqueira Gomes, sim, é muito querida. Do Gonçalo. E é curioso porque a Maria Cerqueira Gomes, enfim, de repente dá por si também no mundo da fama, não é? Neste mundo difícil. E a Maria Cerqueira Gomes às vezes ainda não percebeu que de facto é um astro. E ela queria vir aqui, à Rádio da Quinta do Conte. Disponibilizou-se para vir aqui. E portanto, se ela não vier cá, pelo menos uma entrevista gravada ela vai dar ao Rede Solta. Isso é incrível. É espetacular. E estas pessoas que são totalmente acessíveis é que valem a pena nós conhecermos. Yeah. E portanto, como trabalho diariamente com ela e o meu trabalho é precisamente gerir este Instagram, portanto, queres saber que número é que tu apontas para aqui? Eu sei que cresceu rápido, não sei se já cresceu assim tanto. 200 mil? 200 mil, está certo? Sim. Eu tinha visto há uns tempos 150. Não, já cresceu. Isso foi antes de eu. Estou a brincar. Estou a ver que daquele lado passa o meu. Estou a brincar. É muito fácil trabalhar com ela e ela também é muito querida. Ora bem, passando à frente, vamos à televisão internacional. Beyoncé. Deve estar a brincar. Beyoncé. Portanto, a Anitta tem 40 milhões, não é? Meu Deus. Quanto é que terá a Beyoncé? A Beyoncé que é um dos maiores astros, não é? Há bilhões no Instagram. Não, mas ela não tem bilhões, não. Ainda está longe disso. Quantos milhões? Quantos milhões? Mais de 100 milhões? Mais de 100 milhões. 300 milhões? Não, isso também não. 150 milhões? Está muito perto, 130. 30, ok. Mais, mas está muito perto, sim. Meu Deus, tanta gente. 130 milhões, mas há um que ainda consegue ter mais, é o que tem mais desta lista que eu consegui aqui criar. Cristiano Ronaldo. Mais de 130 milhões. Mais de 130, mas também não é assim muito mais, mas tem mais de 130. 220? Não, tem menos. 180? Está muito perto, sim. 174. Tu tens muito jeito para isto. Ah, sabes. Espetacular, podia ter sido combinado. Estás muito perto destes números. Ora bem, para terminarmos, vou-te só perguntar, enfim, diz-me o que é que preferes, Rui Maria Pego ou Cláudio Ramos? Tenta adivinhar um destes dois. Rui Maria Pego. Mindset incrível. O Rui Maria Pego é incrível. E percebi isso no dia em que estive, agora okay, há duas semanas com ele, só eu, ele e Maria Cerqueira Gomes, no, à espera de começar a gala do Tocar numa Estranha, e é uma pessoa totalmente acessível, é uma pessoa espetacular. E ele está a acabar o curso em História, não é? Uhum. E tem umas aventuras fantásticas para contar. Olha, ele inclusive foi convidado do Fred Canticastro no podcast, se tiveres a oportunidade de ver no YouTube, no canal do Fred, pá, brutal mesmo. Não, e é o que me surpreende no Rui Maria Pego, é uma pessoa, tu olhas para ele, ouves o Rui a falar, tu percebes que há ali uma pessoa incrível, uma pessoa com uma boa onda, que tu não reconheces do outro lado, é espetacular. Portanto, que número é que tu apontas aqui? Para o Rui? Para o Rui. Ai, não faço ideia. Milhares, não é? Sim. Muitos milhares. Eu surpreendi-me também. Não me surpreendi porque já sabia, já conhecia, mas da primeira vez que soube, surpreendeu-me. Mais de 150 mil? Não. Menos? Menos, um bocadinho menos. 120 mil? 130. 130. Estou lá perto. Mas já viste, o Rui é locutor de rádio, é assim que as pessoas o conhecem, pelo menos por enquanto. Mas já tem aqui uma faixa muito grande de seguidores. Sim, sim. Para terminar, só assim por acaso, Cláudio Ramos. Tendo em conta que estamos a falar com alguém que lida diariamente com a terceira pessoa com mais seguidores em Portugal, no Instagram, que é a Cristina Ferreira. Sim. Portanto, é primeiro de Dolores, não é? Portuguesa, mas não vive em Portugal. Portanto, seria entre a Rita Pereira e a Cristina, as duas têm mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Portanto, o Cláudio Ramos trabalha diariamente com ela. Que número é que tu apontas aqui? Mais de 300 mil? Não. Ah, não. Tá bem. 150 mil? Não, não, não. Mais. Mais? Mais de 300 mil? Não. Ah, 240. Está muito perto, 260. 260, ok. Ora bem, terminámos. Safaste muito bem desta tarefa. Tiveste aqui alguns muito perto e não era fácil. Não era nada fácil. Não, e eu sou pessoas que eu já não vejo no Instagram há imenso tempo. Não, mas estamos a isto é que é para... Eu só faço este jogo e contigo para que as pessoas lá em casa possam perceber também o real impacto que algumas pessoas têm no Instagram. Sim. Eu nunca diria que o Rui Maria Pego tinha 130 mil seguidores. Eu nunca diria que a Anitta já tem 40 milhões. É incrível. Eu nunca diria que a Bárbara Bandeira, não é? Uma jovem rapariga de 18, 19 anos, tem 500 mil de seguidores. Tem mais do que o Gocha. Só que tu já consegues perceber que as redes sociais nos mostram uma realidade alternativa. Sem dúvida. E precisamente, porque estávamos a falar nas redes sociais, vamos perder aqui, não vou dar mais que 5 a 10 minutos para este bocadinho de conversa, porque tu também estás ligada às redes sociais, também estás ligada ao mundo do influenciador digital, que é esta palavra, esta expressão que agora surge muito na nossa sociedade. E a primeira pergunta que te faço é, o que é para ti um influenciador digital? O que é para ti ser um influenciador digital? Para mim é uma pessoa que pode inspirar o outro e eu costumo dizer uma coisa que acho que me caracteriza um bocadinho tipo o trabalho que eu espalho nas redes sociais, que é eu já sei, eu já ganho com isto, não perco nada em dar isto ao outro. Ok. Que é, eu penso desta forma, a mim ajuda-me, se eu puder passar isso ao outro e puder ajudar nem que seja uma pessoa, para mim já fico grata. Eu uso este creme, porque eu tenho, tipo, eu não partilho nada que eu realmente não goste. Já tive propostas que não faziam tanto sentido, ou já tive propostas que eu disse, pá, eu quero experimentar primeiro isto e só depois partilhar. Isto em termos de publicidade, não é? Para as pessoas lá em casa perceberem. Sim, sim. Porque às vezes há aquela ideia de, ah, só está a partilhar o creme porque está a ser paga. Não, de todo. Eu trabalho muito com o celeiro há anos e, por exemplo, há cremes que eu uso diariamente, manhã e à noite, e eu penso, isto para a minha pele ajuda-me imenso. Tipo, se eu puder ajudar alguém, bora lá. E o maior exemplo que eu tenho disso foi um produto que eu usava para dormir melhor, que são umas gotas de alfazema, e eu recebi dezenas de mensagens, mas até de pessoas a dizer, comprei isto para a minha mãe e a minha mãe agora dorme muito melhor. Isso enche-me o coração. Eu acho que isso é um influenciador digital real. É uma pessoa que se preocupa com o outro e uma pessoa que passa apenas aquilo que considera que é realmente verdade. E eu realmente acho que eu não tenho nada a perder. Se me apetece falar de um assunto em específico, se eu sei alguma coisa que posso falar e contar nas redes sociais que podem chegar a outro e ter algum impacto, eu vou fazê-lo, porque eu acho que nós estamos cá no mundo numa partilha de tantas coisas, seja produtos, seja coisas mesmo, se não, a não ser a nível físico, tipo mindset, perspectivas de vida. E para mim um influenciador é uma pessoa que inspira, que ajuda o outro e que tenta ajudá-lo a seguir outros caminhos e a abrir também um bocadinho a mente. Quando é que tu começaste a perceber que influenciavas a vida das pessoas que te seguiam? Que as pessoas efetivamente ouviam com muita atenção aquilo que tu dizias e que até seguiam alguns dos conselhos que tu deixavas. Quando é que começaste a perceber isso? Eu acho que comecei a perceber isso mais ou menos há 3 anos. Porque eu às vezes não tenho tanta noção. Tipo, eu outro dia encontrei uma fotografia, um screen do meu Instagram e tinha o ano passado no verão tinha praticamente metade dos seguidores que eu tenho. Eu às vezes não tenho essa noção. As pessoas dizem, mas como é que isto aconteceu na tua vida? Eu não sei mesmo. Eu acho que a primeira vez em que eu pensei, ok, tipo, it's happening, foi num verão de há 3 ou 4 anos em que recebi uma mensagem de uma marca para me enviar uns miminhos, tipo umas fitas para os óculos para o verão, uns brincos. E eu comecei a pensar, tipo, eu tinha se calhar 1000, 2000, 3000 seguidores na altura. Eu assim, mas para esta marca querer enviar alguma coisa, se calhar é porque, tipo, acham que eu vou ajudar de alguma forma. E realmente as pessoas diziam, Sandra, tu já tens alguns seguidores, tu vais chegar a algumas pessoas. E aí comecei. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Eu achava que tinha seguidores só por ser atriz, tipo, só entre aspas. Porque as pessoas até me reconheciam na televisão, então olha, bora lá ver o que é que ela faz da vida. Até que comecei a perceber que não era só isso. Que era muito mais do que isso. Era conseguir passar mesmo estas coisas todas aos outros. E eu acho que percebi isso há 3 ou 4 anos. Foi quando tive mais esse impacto ou convites para alguma coisa. Mas sempre foi uma coisa muito gradual, eu gosto de dizer isto. Não foi de um dia para o outro que de repente comecei a perceber que até tinha um trabalho como influenciadora. A brincar, já vais com mais de 40 mil seguidores, não é? Cerca de... 39, estás muito perto de chegar aos 40 mil seguidores? Está muito perto, se quiserem ajudar. Se quiserem ajudar, Sandra, qual é? Sandra Silva. Podes... ponto oficial, só porque ainda não tenho o certinho azul. Sandra Silva. Ponto oficial. Sandra, a brincar, quase 40 mil pessoas. Dás por ti, por vezes, a pensar, eu tenho 40 mil pessoas que querem ver aquilo que eu faço diariamente e querem ver-me diariamente a falar, a mostrar o que eu faço. Já pensaste, 40 mil pessoas, 40 mil pessoas é muita gente. 40 mil pessoas é muito, eu dou por mim às vezes a pensar, e houve um dia que eu pensei, tipo, isto é assustador. Tipo, isto é assustador. Eu gravo um story, digo qualquer coisa, isto podes, nunca chega às 40 mil pessoas, obviamente, e tu geres claro. Redes sociais e sabes claro. Que a percentagem que chega é muito menor do que isso, mas mesmo há stories meus que às vezes chegam a 15 mil. Mesmo isso é gigante, 15 mil pessoas saberem que eu comi não sei o que é o almoço. Tipo, eu não penso muito nisso, mas houve um dia que eu pensei, tipo, isto até me faz confusão porque eu não faço ideia das pessoas que estão do outro lado, sabes? Claro que sim. E realmente se eu pensar é assustador. Eu não imagino o que é que são 40 mil pessoas, percebes? Tipo, imagina uma rua gigante, um estádio de futebol e de repente os meus 40 mil seguidores lá, tipo, oh meu Deus! É assustador, é bom, é gratificante, tipo, as pessoas só seguem porque gostam do que vêem. É muito gratificante mesmo, acima de tudo porque é genuíno, porque se eu não me apetecer gravar um story eu não gravo, se me apetecer eu gravo e se calhar tu até conseguiste claro perceber sim. isso há bocado. Mas acaba por ser assustador, sim. Tu com 40 mil seguidores, acredito e tenho quase a certeza, receberás imensas mensagens de pessoas que acompanham o teu trabalho e que te querem dizer alguma coisa, que te querem parabenizar, que querem um conselho, que querem uma dica, ou que querem apenas a tua ajuda por alguma razão. E ainda por cima, tendo tu esse lado motivacional, acredito que ainda mais isso aconteça. Tens a preocupação de responder a todas as pessoas, tens a preocupação de perder um tempo, ganhar um tempo do teu dia para fazer isso. isso? Como é que tu fazes isto? Há um dia, há uma hora do teu dia em que fazes isto? Há um dia da semana em que... Como é que tu fazes esta gestão de responder às pessoas que te quiseram dizer alguma coisa? Eu sou sincera, eu na hora não consigo responder, tipo... o que me acontece às vezes é não ter assim uma coisa tão importante ou um compromisso e pensar agora vou responder a imensas pessoas, depois eu não consigo parar, eu tenho aqueles os pedidos tipo 99 mais ou algumas mensagens e eu penso ok, agora vou responder a imensa gente, mas depois quando é que eu paro? Não consigo, às vezes respondo a 100 mensagens seguidas porque fico realmente algum tempo sem responder. Tento sempre responder a toda a gente e eu costumo dizer, isto não é desculpa nenhuma, eu prefiro guardar um tempo para isso e ler a mensagem atentamente e aquele momento ser para aquela pessoa, sabes? Eu não gosto de copiar e colar, obrigada, beijinhos, adeus. Eu acho que se a pessoa me está a pedir um conselho, e é a realidade que pedem, às vezes opiniões de vestidos, ou às vezes dizem, Sandra, estou numa depressão e os teus vídeos ajudam, eu não quero só dizer, olá, ainda bem, beijinhos. Eu gosto de investir o meu tempo e ajudar essa pessoa, porque se essa pessoa perdeu tempo a mandar-me uma mensagem, o que eu posso fazer de mínimo é investir o meu tempo a falar com ela também. E por vezes eu não gosto de responder assim, imagina, estou a conduzir, recebo alguma coisa, responder logo. Não, porque eu gosto de parar e fazer isso. Não respondo tanto como queria, ou melhor, tão rápido como queria, porque na correria do dia-a-dia isso torna-se completamente impossível, mas vou respondendo sim e tenho todo o gosto. Não tenho tipo uma hora marcada todos os dias para fazer isso. Já pensei nisso e acho que sem dúvida era um hábito fixe, tipo, porque assim... Criavas um hábito e uma regularidade. Uma regularidade, e as pessoas também sabiam, tipo, ah, Sandra não respondeu agora, mas até às 9 da noite se calhar vai responder, ou qualquer coisa do género. Acho que isso era interessante, até porque o Instagram faz uma coisa que eu não concordo, que é apagar as mensagens passado um mês. Apagar as mensagens? Apaga as mensagens da caixa, dos pedidos. Sim. Passado um mês apaga. Então, quando eu começo a responder, eu vou tudo para baixo, que é para responder às mais antigas, porque okay, se calhar foram há 30 dias e se eu não responder naquele momento, amanhã já não o tenho. Claro. Mas sim, e eu costumo dizer isso às pessoas, tipo, mandem à vontade, eu respondo a tudo assim que for possível e gosto. Sandra, como é que tu fazes a gestão das tuas redes? Isto porque as pessoas mais velhas que também nos estão a ouvir para esta altura podem não ter essa noção, mas há horas melhores para publicar, há coisas melhores que resultam melhor porque as pessoas querem ver mais disso, uhum, e menos de outras coisas. Tu, quando publicas alguma coisa, pensas, ok, isto vai ter este retorno, isto vai funcionar daquela maneira, tenho que pôr àquela hora porque àquela hora há mais gente. Como é que tu fazes as todas as tuas redes? Como é que tu selecionas que coisas é que metes e em que momentos é que tu fazes isso? Como é que tu fazes a gestão das tuas próprias redes? Porque há pessoas que pagam outras pessoas para fazerem isso. E tu, neste caso, pelo que percebo, tu fazes a tua própria gestão. Portanto, como é que a fazes? Há horas, sim, mas eu ultimamente não tenho ligado muito a isso. E às vezes até percebo, tipo, ah, se calhar não estou a chegar aos likes que costumo chegar e vou ver a hora e se calhar foi uma hora menos boa. Mas outra cena que eu também tento fazer é publicar a horas que quase ninguém publica ou que não se dizem que são horas normais para o fazer e às vezes tem um bom impacto, tipo de madrugada. Isso é muito inteligente, fazer, ou seja, ir contra a corrente e publicar nas horas em experimentar. Que... Experimentar. Sim. Porque imagina, às vezes é às 9 da noite. Mas às vezes há tanto conteúdo a essa hora que as pessoas acabam por não ver à mesma. Eu não tenho, imagina, se eu quisesse pôr uma fotografia agora eu punha, e são 11 da noite. Não vou tanto por isso. Relativamente ao feed, eu costumo dizer uma cena que é, eu não sou blogger, ou seja, o meu feed não é dos feeds mais bonitos que tu vês no Instagram. Eu não uso sempre o mesmo preset, às vezes há azuis que são diferentes de outros azuis, não ponho só fotografias minhas, se me apetecer pôr uma selfie com um amigo ou com os meus pais, eu ponho. Portanto, é muito, e daí eu também... Imagina, eu já cresci muito no Instagram e tenho crescido muito, mas daí também não ser aquele feed super inspiracional a nível de moda e beleza, por exemplo, porque eu não ligo tanto aos filtros, não ligo tanto à questão de só fotografias sozinha, ou tipo uma fotografia de uma frase, depois uma paisagem, depois uma minha, não. Eu não programo assim tanto. Tipo, eu tiro uma fotografia, edito, gosto, partilho, às vezes vou buscar uma mais antiga porque não tenho nenhuma assim tão atual, ou é um dia mais corrido que eu não consigo. Mas não tenho assim tanta atenção. Stories, então, não tenho atenção nenhuma. Tipo, pá, apetece-me gravar uma story, fazer alguma coisa grave, publico e está feito. E fotografias, claro que há horas que resultam melhor, tipo os horários nobres à noite, amanhã para alguns dias, mas eu não tenho ligado tanto a isso, honestly. Tipo, hoje à tarde, por exemplo, foi o exemplo disso. Eu acho que pus uma fotografia para às 3 ou às 4, que é uma hora que ali não é hora de almoço, também não é final do dia, e depois percebi que não teve assim tantos likes, tipo, não chegou a tanta gente como costuma chegar, e fui ver eu, ah, se calhar foi da hora. mas na altura nem pensei que estava a publicar àquela hora. Não tenho esse, tanto esse cuidado. Também não quero ser consumida e controlada por isso. Era isso que eu te ia dizer, porque apesar de te considerares uma influenciadora digital, porque tens de considerar, porque com 40 mil seguidores és uma influenciadora digital, não te deixas mover por isso, não te deixas por essa função, por esse cargo, por esse nome, por esse título, não é? Nem te deixas consumir por isso, e portanto eu acho, e isso percebe-se pela forma como falas. E outra das coisas que tu tentas muito ter no teu Instagram são questões motivacionais. Isto porquê? Porque, como dizes no início desta conversa, se eu sei, eu quero passar aos outros o que eu já sei, é isso? Ou porque sentes que aquilo também resulta, porque as pessoas querem ouvir aquilo? Qual é a ideia para que continues a apostar nesse tipo de... Porque é isso que tu efetivamente queres que chegue às pessoas da tua parte? É estas questões motivacionais, é isso? Também é muito pela resposta de uma das perguntas do Caio há bocado. Que é, eu acho que as pessoas às vezes não param tanto para pensar naquilo como o dia corre, o que é que querem fazer, e então eu tento que às vezes é de madrugada, são 2 ou 3 da manhã e eu paro para pensar em alguma coisa e penso, eu posso partilhar isto com alguém e alguém se calhar vai pegar nisto e vai fazer essa autorreflexão e vai ajudar de alguma forma, e partilho. Eu acho que eu não partilho tanto aquilo que eu acho que o outro vai gostar de ouvir ou de ver, mas muito aquilo que eu estou a sentir, sabes? Okay. Não, imagina. Claro que, por exemplo, agora vem a época dos festivais. Eu adoro looks de festival, adoro maquilhagem de festival e sei que é uma coisa que as pessoas gostam de ver. Ou seja, provavelmente vou criar conteúdo, até porque eu vou ao live agora estes dias todos, vou criar conteúdo porque eu gosto e porque o público gosta. Mas às vezes, tipo, isto não é ser... Eu não quero ser egoísta, mas tipo, acho que se for uma coisa que eu nem queira a 1%, eu não faço. Percebes o que eu quero dizer? Sim, sim. Portanto, não farás nada contra que não vá de acordo com aquilo que tu pensas, de acordo com aquilo que tu sentes. Ou com alguma crença que não publicitas nenhuma marca na qual não acreditas. Sandra, eu falei deste assunto com a Sandra antes do programa começar, percebi se havia algum problema de falarmos disto. A Sandra foi completamente tranquila em relação a todos os assuntos. Portanto, este assunto foi deixado por um ouvinte e que passa por uma, não diria uma desavença, mas algo que aconteceu com o humorista Pedro Teixeira da Mota, e tu podes explicar melhor que ninguém, pegou em alguma coisa que tu disseste e reproduziu, replicou, pelo que sei, chegou até a utilizar a tua voz para coisas de lucro dele próprio. Portanto, a pergunta foi deixada pela Madalena e essa pergunta vai no sentido de perceber como é que tu lidaste com esta questão, e isto vai de encontro completamente esta conversa que estamos a ter, porque as redes sociais não são só coisas boas. Exatamente. Têm o seu lado mau, portanto faz todo o sentido falarmos disto e ligarmos as duas coisas, que é, as redes sociais obviamente são ótimas porque tu chegas a muitas pessoas de repente, nem dás conta e chegas a muitas pessoas. No entanto, não são só coisas boas porque têm o lado mau, têm as pessoas que só querem criticar e só querem comentar e deixar a pessoa que está do outro lado mal, e isso também acontece muito. E depois também tem isto de tu de repente estás em contato com pessoas que tu nem sequer conheces, pelo que dizes nem sequer também conheces essa pessoa, e portanto como é que lidaste com esta situação, também respondendo à questão da Madalena que nos fez essa pergunta durante a tarde. Eu não conhecia de todo o trabalho do Pedro, tinha visto um vídeo dele no YouTube só há uns anos e portanto claro que fiquei espantada na altura, acima de tudo porque não fui eu que vi, foram seguidores e amigos que me vieram dizer para ver. Eu disse que falava disto na boa porque estou super resolvida e não tenho nada contra o trabalho dele ou contra a pessoa que ele é, até porque eu não o conheço e acho que não devemos tanto falar daquilo que não sabemos. Na altura eu não fiquei triste nem frustrada nem nada, eu fiquei um bocadinho desiludida. Porque... Só para contextualizar, o que é que realmente... Quem estará a ouvir e que não sabe o que aconteceu. Sim, o Pedro comentou uma descrição minha do Instagram num podcast dele e depois voltou a comentar tipo alguns stories e algumas descrições, algumas coisas. De vez em quando ele comentava alguma coisa minha nos podcasts dele. Da primeira vez, a maneira como eu interpretei, eu não fiquei triste do género, tipo, imagina, não fiquei a chorar, não fiquei triste com isso, só me levou a pensar que eu não vejo e não gosto daquilo que eu comento, tipo, não gosto de despender o meu tempo, não é perder tempo, mas de despender o meu tempo, de gastar a minha energia com isso. E isso é que para mim foi o struggle, isso é que para mim me fez confusão, que foi... Assim como o Pedro não gosta do meu conteúdo, há imensa gente que de certeza que não gosta. Então, bora usar a nossa energia em vez de ser para isto, bora usar a nossa energia para andar de bicicleta que se calhar adoramos. Claro. Estás a ver? Foi essa um bocadinho a mensagem que eu tentei passar. Se eu não gostar do teu conteúdo, eu em vez de despender o meu tempo a ver e a falar do teu conteúdo, eu vou tipo fazer uma coisa que eu adoro, que é por exemplo ir para a praia ouvir música. Isso para mim é que na altura me fez um bocadinho mais de confusão. Nem te deixou aborrecida, nem te mandou abaixo. Apenas foi esta questão interior. Fez-me pensar, sabes? Fez-me pensar. Claro que houve aquele autoquestionamento de, ah, mas será que a descrição estava assim, tipo, tão sentimentalista ou tão deep ou alguma coisa? Mas depois eu pensei, fogo, eu quis escrever aquilo e senti aquilo, porque não, claro que devia ter posto. E acima de tudo, eu acho que pior ou menos bom do que essa ação foi realmente alguns comentários que eu recebi a seguir de seguidores dele, e mensagens e bué de comentários mesmo em fotografias, a falar menos bem. E sim, eu acho que se não tivesse tão bem resolvido em algumas coisas, isso podia realmente ter-me deitado abaixo, porque não eram agradáveis. Isso faz-me pensar naquilo que eu falei há bocado outra vez, que é, as pessoas não estão resolvidas. É muito mais fácil deitares o outro de abaixo do que dizeres para ti próprio, eu estou mal. É muito mais fácil tu, em vez de pensar porque é que estás mal, ires atacar alguém. Que eu quero que aquela pessoa me sinta como eu me estou a sentir. Porque eu estou na porcaria, dizer mais nada, estou na porcaria. Em vez de resolver isto e de admitir que eu estou mal e tentar fazer melhor, eu vou criticar alguém. Estás a ver esse sentimento? Isso fez-me pensar muito nisto, tipo, essas pessoas não me conhecem, portanto o que elas estavam a dizer não podia de todo ser verdade ou mentira. Claro. Estavam só a dizer alguma coisa consoante aquilo que tinham visto ou ouvido. Não, e o problema é que estas pessoas nas redes sociais têm uma legião, têm os seus seguidores, uhum, mesmo no verdadeiro termo da palavra, porque eles seguem efetivamente o que as pessoas dizem. E se este rapaz diz, vão até àquela conta e comentem aquilo, o melhor exemplo foi o Carlos Coutinho Vilhena, dizia há poucos dias que lançava uma música se a Cristina Ferreira comentasse uma fotografia dele no Instagram. E às tantas, tu tens todos os seguidores do Carlos Coutinho Vilhena, e até aqueles que não seguem o Carlos Coutinho Vilhena, a comentarem a fotografia dele, a identificar a Cristina Ferreira, para que ela pudesse ir lá comentar. E aconteceu. É. E portanto, e isto é o poder dos tais seguidores que fazem aquilo que eles querem. Portanto, sim, esses tais comentários que tu recebeste vieram desse primeiro mau comentário do humorista, não é? Uhum. E é isso que é chato, as pessoas seguirem até o mau, não é? É, eu acho que, acima de tudo, ainda bem que a mim não me afetou nessa perspectiva, porque eu a seguir continuei a fazer mais stories e continuei a fazer descrições super sentimentalistas. Claro, e não mudou nada. Não mudou nada no meu conteúdo e na maneira como eu vejo as coisas e como eu sou. Apenas fiquei a pensar na questão de como é que hoje em dia ainda há pessoas que não fazem aquilo que sentem, aquilo que gostam, mas sim aquilo que alguém diz para fazerem. Ou imagina, eu digo para fazeres uma coisa, tu até podes querer fazer, mas ao menos ser tu a decisão. Tipo, claro. A Sandra está-me a pedir para fazer isto, será que para mim faz sentido ou não? Ok, vou fazer, apesar de ser o que eu te pedi, para ti faz sentido fazeres. Eu acho que isto é muito importante. E pronto, foi isso. Sandra, a brincar, já passa das 23 horas, mas eu não te posso deixar, é verdade, não te posso deixar, a cara dela foi genuína agora, ainda bem, todos viram lá em casa, isto porque passou a correr a conversa, no entanto eu não te posso deixar sair daqui sem perceber, Sandra, o que é que o futuro te reserva. Portanto, eu sei que há projetos por aí, e sei que há projetos que, apesar de serem segredos, estão a acontecer, e portanto quero que tu nos fales daqueles projetos que as pessoas podem saber que estão a acontecer e que vão em breve estar disponíveis. Portanto, o que é que está a acontecer na tua vida que tu possas contar às pessoas para que as pessoas possam acompanhar o teu trabalho? Então, a nível de, por exemplo, do YouTube, que é uma coisa que eu estava afastada agora assim um bocadinho há uns meses, porque tive outros projetos, e eu acho, eu quando começo um projeto eu foco-me a 100% e tenho a dificuldade desde o início de conciliar tudo ao mesmo tempo. Ou seja, acho que é um processo eu depois perceber onde é que vou encaixar realmente cada coisa. Vou voltar agora um bocadinho mais ao YouTube, mas queria tentar criar uma linha de conteúdo diferente. Não queria fazer o que sempre fiz, que é vlogs ou vídeos sobre roupa, queria mesmo entrar um bocadinho nesta linha a nível de pensamento, de fazer as pessoas também pensarem sobre as coisas, mesmo com outros amigos, tipo, criar conversas interessantes, porque acho que é conteúdo, não é conteúdo que falta, mas é conteúdo que nunca é demais. Portanto, tentar dar um novo rumo assim ao canal. Relativamente à representação, neste momento não estou a fazer nada, mas tenho algumas coisas que fiz que vão estar disponíveis brevemente. Uma curta-metragem incrível que eu gravei em abril, que já tive a oportunidade de ver, não o projeto final, mas o projeto quase final, e que foi uma coisa super dramática que eu nunca tinha feito, e realmente houve muitas pessoas a perguntar-me quando é que vai estar disponível, e vai estar brevemente disponível. Eu ainda não sei onde, mas vou tentar que seja também numa plataforma minha, ou seja, eu conseguir levar isso até às pessoas. Depois há um projeto super secreto, não é super secreto, mas que eu ainda não quero divulgar, no qual eu estou há um tempinho, que mais brevemente se calhar as pessoas vão saber. que tem a ver também com empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Se alguém ficar curioso, podem mandar uma mensagem no Instagram e se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso. E depois há um concurso que eu produzo para a Câmara Municipal de Oeiras, que já fiz 5 edições, que é o Talentos da Linha, de canto, dança e moda. E há sempre muitas pessoas a perguntar se este ano vai acontecer, se não vai acontecer. Este ano não vai acontecer, mas se calhar no próximo ano vai voltar a acontecer a 6ª edição. Portanto, eu ainda não tenho certezas, porque estou a trabalhar no projeto agora, mas se tudo correr bem, vai haver novidades muito brevemente. E é um projeto que eu me orgulho muito e que gosto realmente muito de fazer, porque é um bebê. Eu criei aquele projeto desde raiz com 13 anos, com a ajuda de outras pessoas, mas sempre com a cena de façam o que a Sandrinha disse. A Sandrinha é a diretora do projeto e eu tenho muito orgulho e levo aquilo mesmo como foi um bebê que eu criei, que agora já deu imensos frutos, e é muito interessante. Sem ser isso, há sempre pequeninas coisas a acontecer que as pessoas também acham interessante, pequenas viagens, tanto de trabalho como a nível pessoal. Pronto, acho que é um bocadinho por aí. Não sei se me estou a esquecer de alguma coisa, mas acho que não. Eu, enquanto te ouvia, pensava que tens imenso jeito para fazer rádio, portanto eu acho que isso deve fazer parte dos teus projetos futuros. Olha, sou-te sincera, eu, como eu tinha dito, eu nunca fui convidada assim especialmente para um programa de rádio, mas tinha ido a outra rádio. Tenho uma amiga que é aquela locutora de uma rádio e era das únicas coisas de comunicação que eu nunca tinha experimentado. Ou seja, eu já apresentei, já tinha feito várias coisas na área da comunicação, mas nunca tinha estado realmente num programa de rádio. E então pedi-lhe, falei com ela e pedi-lhe para ir ver um programa ao vivo. E na altura fui assistir, ia só assistir e ver tipo, como é que funcionava, os botões, aquelas cenas todas boas, engraçadas que eu tenho agora aqui à frente, e perceber como é que realmente se produzia rádio. E foi na altura em que lançaram a notícia, provavelmente, que ia acontecer a nova temporada dos Morangos. E como foi nesses dias, ela disse, opá, eu posso fazer umas perguntinhas no ar, tipo, como tiveste nos Morangos? E eu, claro que sim, então respondi ali algumas coisas. Por isso é que eu disse que assim, como convidada é a primeira cena, mas sem dúvida que eu falei com ela e que disse que era uma coisa que eu gostava. E teve nos meus planos durante algum tempo. Portanto, sem dúvida que é uma coisa que eu ainda quero atingir. Adorava ter assim um programa, tipo uma rádio, sei lá, uma cena pontual ou assim, que eventualmente se podia tornar uma coisa mais séria, mas gostava, acho muito interessante. Tudo o que é comunicação eu acho incrível, tudo o que é chegar ao outro. Sandra, uma coisa é certa, as portas do Rédia Solta vão estar sempre abertas para ti. Temos que chegar ao fim desta entrevista. É nestas alturas que eu penso que 2 horas nunca é suficiente. Apesar de quando começo todos os programas eu penso sempre que 2 horas é muito, não é? E sei que há pessoas que acompanham fielmente cada minuto dessas 2 horas. E portanto, eu sei que aquilo que nós fazemos é entretenimento de qualidade e que fazemos muita companhia e companhia boa a muitas pessoas. E hoje saio daqui também com essa noção, com a noção de que fizemos um grande programa e de que as pessoas lá em casa gostaram imenso de te ouvir, tal como eu. Sandra, como é que foi para ti estar hoje aqui no Rédia Solta e que considerações é que tens a fazer? Obrigada pelas palavras, foi incrível, gostei muito de conhecer, também acho que a conversa foi isso, foi super natural, super genuína. Obrigada às pessoas que ligaram, apesar de serem pessoas muito próximas de mim. Também acho que às vezes cá as pessoas têm um bocadinho de vergonha e receio, ainda por cima como é em direto, não é uma questão de tu apontares as perguntas. Exatamente. E fazeres, tudo pode acontecer, e eu própria, tipo, estou sem o que é que vinha daí, estava com medo, nada foi combinado, eu só mandei o número assim a algumas pessoas. E os links, portanto obrigada também a quem ligou, quem comentou. E foi interessante, eu acho que tudo o que é falarmos sobre as nossas histórias, as histórias dos outros, foi muito engraçado. E eu agradeço muito esta oportunidade, porque acima de tudo eu penso que assim como estou cá eu podia estar outra pessoa, mas sinto-me grata por ter chegado até mim, por me teres feito este convite. Uhum. Porque sem dúvida eu acho que podemos sempre aprender com o outro e tentar passar alguma coisa aos outros também, e por isso ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre a minha história, sobre aquilo que eu acho da vida e as perspectivas que tenho, é sem dúvida muito interessante. Eu vou ser muito sincero, quando enviei o convite para a Sandra, enviei naquela de pá, isto provavelmente não vai ter resposta. Muito sinceramente, isto provavelmente não vai ter resposta, porque esta pessoa tem imensos seguidores, todos os dias deves receber mensagens diferentes, e aquela até poderia ficar perdida. Uhum. Por tantas outras, portanto nunca pensei que houvesse resposta, e não só houve resposta, como houve uma resposta rápida e houve uma prontidão desde o início a vir até aqui, portanto é isso que eu te agradeço, Sandra, e a possibilidade de teres também hoje aqui proporcionado um bom momento inspirador para as pessoas. Eu acho que acima de tudo é a conclusão que tiramos desta conversa, e quando eu sugeri à Sandra falarmos sobre influenciadores digitais, ainda bem que a Sandra mudou todo o rumo desta conversa que eu tinha aqui planeada, porque eu acho que fez muito mais sentido assim como a conversa aconteceu. Portanto, Sandra, muito obrigado por teres vindo. Mais uma vez te digo que estas portas estão abertas para ti e até para aquela entrevista, para aquela conversa que tínhamos combinado com o Caio, não era? Sim. Portanto, fica planeada para quando vocês quiserem e agradeço-te imenso a tua presença aqui e dizer-te só que há também mais um comentário no Facebook, entretanto apareceu, da Ana Videira, que diz boa noite aos dois e enquanto ela te ouvia a falar sobre todas estas questões finais, dizer que também é tão bom saber que esta jovem está tão bem resolvida e isto é tão importante. Portanto, estar bem resolvido e estarmos bem resolvidos connosco próprios é muito importante. Eu também sinto isso em relação a mim e vê-se e nota-se que tu sentes isso em relação a ti. Eu sinto, mas no entanto eu quero passar uma mensagem também que eu acho que nós morremos sem estarmos completamente resolvidos, porque o dia-a-dia, ou seja, resolvidos se calhar quanto a grandes pilares e quanto a coisas que nos formam mesmo, mas há tanta coisa que vai acontecer no dia-a-dia que acho que nunca devemos tomar a postura que estamos completamente resolvidos, devemos estar sempre disponíveis e abertos para nos resolvermos mais e para encontrarmos outros caminhos. Portanto, eu também não quero deixar a mensagem de oh meu Deus, eu sou uma pessoa mega resolvida. Não, eu tenho coisas resolvidas, mas tenho muita coisa por resolver. Simplesmente o que eu tento fazer, que ainda não consigo a 100%, é estar disponível para as pessoas me dizerem tipo, erraste, vou-te ajudar, ou tens de te ajudar a ti própria. Isso é um dos meus maiores trabalhos. Hoje em dia, as pessoas que tiveram a falar aqui hoje ajudam, os meus amigos, estes que comentaram e que ligaram, ajudam muito nisso, que é o não justificar as coisas. Tipo, erraste, errei, ok, bora mudar. Eu tenho muito essa cena de sim, mas foi porque não sei o quê. Às vezes ainda me tento justificar muito, mas tento cada vez mais, tipo, estar mais resolvida também quanto à justificação. E acho que é importante as pessoas não pensarem que isto é uma coisa que não é atingível, tipo, e é isso que eu tento passar mais uma vez. Que é, qualquer pessoa pode fazer tudo o que quiser, sigam os sonhos e estejam disponíveis, tipo, e nada do que eu desenvolvi até hoje não é possível para ninguém, ou seja, não é impossível para ninguém. Tudo o que nós chegamos, tipo, não é por eu já ter desenvolvido uma coisa ou outra, que quem está a ver e não tem se desenvolvido deve pensar, já não consigo. Não é para mim. Não, tudo é para toda a gente. Eu tenho pena de terminar a conversa quando sei que há tanta gente a ver-nos, mas tem de ser. Ora bem, agradecer mais uma vez então à Sandra e perceber que há aqui muita questão motivacional que fica pendente para uma segunda conversa. Portanto, assim que a Sandra quiser, estas portas estarão abertas. Ora bem, antes de terminarmos, dizermos que para a semana vamos ter a Rita Listing. A Rita Listing. É verdade. A Rita Listing vai cá estar na próxima semana e surpreendente vai ser o nome do convidado da semana seguinte. Não vou dizer já porque as atenções estão todas viradas agora para a Rita Listing, é assim que eu trabalho, portanto semana a semana. A próxima semana Rita Listing aceitou e vai cá estar sentada na mesma cadeira onde está agora a Sandra a falar sobre toda esta vida que ela agora tem também. A Rita Listing é também um testemunho incrível e também está muito ligada às redes sociais e portanto faz todo o sentido ela vir aqui falar connosco. Portanto, já sabe, na próxima semana Rita Listing, esta semana foi a Sandra Silva e esta conversa vai estar disponível em muitos sítios, Spotify, nos podcasts do iTunes, no YouTube, portanto não há desculpas para não ouvir isto. E olha, atenção Sandra, e isto é verdade, há muita gente que nos vai ouvir amanhã, depois da manhã, okay. Muita gente, porque eu recebo mensagens, eu percebo pelo número de visualizações e tudo mais, pelas estatísticas, que isto vai ser ouvido depois, portanto as pessoas que não ouviram agora vão ouvir depois, isso é certinho, até porque nós estamos em tanto lado. Que era impossível. É incrível, fiquei espantada. Eu também, de repente estamos em todo o lado. Yeah. E quando eu dei conta estávamos em todo o lado. Portanto, já sabe, se não conseguiu ouvir a conversa toda agora, ou só apanhou agora esta parte final e queria ouvir o resto, portanto, vai estar disponível, pelo menos, creio eu, a partir da manhã, nas várias plataformas. Muito obrigado, Sandra, mais uma vez. Obrigada. Estas mesmo. Portas estão abertas para ti quando obrigada. Quiseres. Em relação a mim, virar isto para mim e dizer que marco o encontro consigo já na próxima semana, quarta-feira, às 21h, com Rita Listing como grande convidada e vai ser uma grande onda. Eu tenho toda a certeza que vocês vão adorar a Rita e uma grande entrevistada que ela vai ser também. Para a semana a mais, obrigado.